tem coisa mais amada do que abrir o celular e dar uma mensagem assim: te amo, pai. Uai, pô, que massa, cara. É da hora, pô. É melhor do que pai dar 10 conto aí. Eu digo 10 conto? 5 é muito. Toma 2 e dá 1 pro teu irmão. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Timblu, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Fala aí, galera. Eu quero deixar aqui um questionamento pra indústria dos games. Produtoras, por quê? Só me diz por quê não fizeram ainda um jogo do Herbie, do Se Meu Fusca Falasse. Caraca, deve existir, Edu. Acho que tu nunca viu, acho que tem pra Game Boy, cara. Se tu procurar pra Game Boy, tu acha. Será? De repente tu nunca viu. Junto aqui conosco, Flávio Azevedo. Fala, galera. E vamos falar dos joguinhos de carrinho sem ser corrida. Como? Olha aí. Não sei. Tamo na dúvida. Tem como, hein? Tem como. Olha aí. É o Herb. Olha só. Novamente aqui conosco, marcando o seu terceiro episódio aí de testes para membro fixo. Não é de estagiário, é membro fixo, né? Porque safado. A vaga de estagiário já está ocupada. Fernando 3D! Fala, galera. Vou pegar o carrinho de mão e dar um piloto aí. Carrinho de mão, papá. Puta merda, eu tava com essa bosta na cabeça. Eu nem quis falar essa, hein? Ainda bem que você não mora perto de mim, que a essa altura você estaria, sei lá, cara, talvez no caixão, talvez. Eita, eu estava fazendo a coreografia. Eita porra! E como vocês já puderam. Como vocês já podem ter percebido aí, agora é ele, Ricardo Spider! Olá, habitantes! Tem gente que é tão amarga que na outra encarnação acho que foi um pé de boldo. Nossa. Spider. Nasceu carquejo. Tu gosta de boldo, Spider? Eu gosto. Caraca, olha aí. No copo bebo, tranquilão. Copos, né? Tá ligado aquela pessoa que é imune a veneno, Spider? Eu bebo tranquilão. Chá de boldo. Eita. Nossa, detesto boldo. Marcelo também. Jesus. Pô, quando o Figueiredo tá gritando, caraca, tira e queda tomar um chá de boldo. Bom, pessoal, como vocês já devem ter visto aí nas postagens, nos spoilers que a gente solta aí nos grupos, ou mesmo pelo título no post, hoje nós vamos falar de joguinhos de automóveis. Vejam só vocês. Porém, não tem corrida. Pode ser que no jogo tenha algum modo de corrida, mas o modo principal não é corrida. É só carrinhos e veículos parecidos. Certo? Porém, antes, tá na hora dos nossos recadinhos, né, Edu? É isso aí, Timbu. Então, galera, se você tá lá perdido pelo trânsito, tá naquele engarrafamento, não tá sabendo o que fazer, tá lá de bobeira no Facebook, aproveita e fala com a gente lá na nossa página, que é facebook.com/machinecast, e pega uma carona com a gente no nosso grupinho, que é o facebook.com/groups/machinecast. Agora, se você tá aí de táxi, ouvindo aquele rock pesadão ali, correndo pela cidade, não tem problema. O negócio é rápido, você vai usar o Twitter, você encontra a gente lá no Twitter, que é o @machine_cast. Como estamos falando de joguinhos, você pode compartilhar com a gente também o que você conhece desses joguinhos que nós vamos falar e outros que podem não aparecer aqui, lá na Alvanista. O nosso perfil lá é o @machinecast. Você também pode compartilhar com a gente as fotinhas que você tira aí quando você tá lá de carona no carro, no ônibus, ou no táxi, ou no Uber, ou no que for. Claro que não quando você tá dirigindo, porque tirar fotos dirigindo é crime, não faça isso. Tá, explica em que mundo paralelo é esse que o carona é dirigido. Então, tô falando pra pessoa não tirar foto se estiver dirigindo. Mas tu se referiu ao carona. Cacete. Então, é o que eu tô falando, só. Falei, se você tá de carona no ônibus, no Uber, no táxi, não sei o que, tira foto. Mas não faça isso se estiver dirigindo. Ah, mas... Porque fazer isso dirigindo é crime. Ok. Então, se estiver de carona e tirar a foto, manda pra gente lá, compartilha com a gente lá no Instagram. É só você seguir lá o nosso perfil MachineCast. E se você quer fazer parte de tudo isso, e quem sabe aí até fazer marcar um racha com a gente aí, quem sabe você pode fazer isso se juntando com a gente lá no nosso grupinho do Telegram, porque lá a treta nunca para. Certo, pessoal. Então, se vocês querem ajudar o MachineCast, ajudar a gente a divulgar o podcast, não esqueçam que agora a gente também tem o podcast lá no Spotify. Então, não tem mais desculpa pra você, onde é que eu baixo, de quem que eu pego, não sei o que. Tá em tudo quanto é canto aí. Larga a mão de ser preguiçoso e baixa. E nossa indicação hoje é, se você tá aí no supermercado, porque todo mundo tem que ir no supermercado, que eu acho um inferno na vida, mas se você tem que ir no supermercado de algum jeito, a hora que você estiver lá, encontrar aquele repositor de alimentos, de lata de óleo, de açúcar, indica o MachineCast pra ele, vai deixar a vida dele um pouco mais feliz, ou menos infeliz nesse caso, né? Porque também, eu sei que trabalhar no supermercado é um empenho e tudo mais, pelo menos você deixa o cara um pouco mais alegre lá, a vida dele dá uma melhorada aí. É isso aí. Porra, eu fazia justamente essa função aí que tu tá falando, Spider. Eu adorava, hein? Não era infeliz, não. Eu já fiz isso, cara, mas eu não era muito feliz, não. Ah, mas não mudou muito também, né? Não. Então tá, ainda bem, porque não tem nada a ver com a profissão. Ai, ai, ai, certo, pessoal. Então vamos nos preparar aí para começar a gravar sobre os jogos de carrinhos, ok? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e agora vamos começar a falar aí dos nossos joguinhos. Porém, vamos tirar aqueles minutinhos antes para falar, né, dos nossos joguinhos aí atuais, joguinhos atuais e carrinhos, né? O que que vocês têm jogado atualmente aí? Graças ao meu querido amigo Spider aí, que eu amo de paixão, apesar dele não ter o mesmo sentimento pelos seres humanos, né? Real. Todos nós temos por ele. Me lembrou que atualmente um tipo de jogo que eu tenho jogado bem pouco, já joguei bem mais, hoje eu jogo bem pouco, é o Rocket League, né, Spider? Que é um joguinho de futebol com carrinhos. É isso aí, Timbu. Um jogo, diga-se de passagem, bem inovador, assim. E saiu pra toda plataforma aí, né? Bem versátil e tudo mais. Pra quem gosta, até pra quem não gosta de futebol, é um jogo muito legal. É inovador. Talvez não, Spider, porque ele é um jogo que já tinha saído em 2004 com outro nome, outra coisa, pela mesma produtora. Não fez sucesso na época, eles ressuscitaram o jogo. E aí agora, com a internet mais acessível, eu acho que aí deslanchou de vez. Ah, sim, eu concordo com você. pegando a ideia do primeiro lá, né? Não sim, tô sim. falando do agora. A ideia do primeiro lá foi inovadora. Sim, inovadora, então. Inovadora. Mas alguém joga algum tipo de jogo? Esse mesmo? Cara, eu tenho jogado de carrinho que não é corrida, é o Batmóvel Arkham Knight. Eu nunca ouvi falar disso, cara. Cara, não, é o jogo do Batman que você só joga com o Batmóvel. Nunca ouvi falar isso, sério? Ou tu tá de zoeira? Não, eu tô de zoeira. É o Batman Arkham Knight, ele... Ah, não sei se você conhece a franquia Arkham. Conheço. O Arkham Asylum e o Arkham City, você não tem o Batmóvel, né? Você tem só o Batman. E tipo assim, você tem o Fast Travel, que aí você usa o carro e tal. Mas tu não manda no com Arkham carro. Knight, é... No Arkham Knight, você tem o Batmóvel jogável. Você entra no Batmóvel, você tem missões para serem feitas com o Batmóvel. Você pode derrotar... Tem chefes que você derrota com o Batmóvel. Só que o problema do jogo é tipo assim, se você for colocar uma jogabilidade Batman-Batmóvel, você dá tipo uns 70% Batmóvel, 30% Batman. Saca? Você passa a maior parte do jogo no Batmóvel do que jogando com Batman. E tanto que a mídia e a crítica e tudo mais, o negativo que pesou do jogo foi justamente isso, o excesso de tempo que você passa jogando com o Batmóvel. É legal? É divertido? É. Mas, tipo, é demais da conta, saca? Você fica o tempo inteiro dentro do Batmóvel. Aí você fica naquela vontade de jogar uma coisa mais parecida com... com um combate, ou então com as missões de espionagem e tudo. É muito restrito, tem muito pouco no jogo. Você fica só ali no Batmóvel desarmando bomba, destruindo tanque, perseguindo contrabandista, aí desarmando bomba e não sei o que, e fazendo as missões do charada e não sei o que. E tudo você faz só com o Batmóvel. Aí o jogo é praticamente, não é Batman, é Batmóvel Arkham. Ok, beleza. Mais alguém? De carrinho, só com carrinho mesmo, de corrida, cara, que eu tenho jogado. Olha só, Spider não, Spider? Ou tu tem Rocket League também? Não, eu tenho Rocket League, mas eu não gosto do jogo. Não, o Rocket League eu joguei pelo YouTube, entendeu? Eu achei divertido. Pena que meu PC da Xuxa não roda. Isso é uma vergonha mesmo. Peraí. Meu PC da Xuxa não roda, cara. Pronto, gente. Resolvi a situação. Não dá pra... Acho justo. Acho Nossa. Bem justo. Não dá, cara, não dá, não, tem que tirar mesmo. Não dá. Muito ditador, Tim Blue, cara, fascista. Não, cara, não, joguei pelo YouTube, não me repete isso, que vai ser excluído. Essa frase num podcast que a gente fala de jogo é um insulto. Cara, o problema é que eu não tenho um computador que rode. Então diz assim, ó, não joguei, cara. Não joguei. Só. Não, mas eu vi pelo YouTube e é divertido, cara. Sim, mas tu falou que jogou. Tem que ser valor. Tô zoando, cara. É o modo que o pessoal fala. Não interessa, cara. Tem coisas que a gente não pode zoar, entendeu? E essa é uma delas. Não. Tipo assim, tá, okay. A mãe não zoa a marca do feijão. Ela compra o melhor. Entendi. O Rocket League aí eu tive uma experiência legal que foi jogar em 4 players offline. E isso eu achei bem legal, assim. Sim. É divertido, sabe? É bem maneiro mesmo. É o tipo de jogo mesmo. Pra jogar com a galera. Se tu jogar sozinho, não dá. Apesar de ter muita gente que joga aí, né? Sozinho, né? Vocês são as pessoas que, né, que tem afeição política diferente da nossa. Talvez. Nossa. Agora é a hora que você faz a enquete online. Em quem você vota? Não. Nem preciso. Então tá, então agora vamos começar falando aí dos nossos joguinhos antigos, que são os que interessam, né? Nada melhor, como todo mundo sabe, sorteio honesto. Tivemos aí uma semana atrás aí a escolha do nosso novo presidente. Com certeza foi uma escolha honesta pelas urnas, né? Apesar da gente digitar lá e já ir direto para outro nome, foi honesto. O que importa é isso. Todo mundo concorda. E, olha só, pô, saiu eu primeiro. Nossa. Caraca. Clicou o número, já apareceu a foto do Tim Blue já. Olha aí. Então tá. E vou dizer pra vocês, se um dia esse podcast fizer um ranking top 5 jogos de PlayStation, com certeza esse meu jogo vai estar numa ótima colocação. Lá vai roubar meu jogo, vai, miserável. Porque eu joguei demais esse jogo, só pra deixar claro, jogos da mesma franquia não vale. Se tiver 1, 2, 3, 4, 5, eu falei o 2, o 3, não adianta falar dos outros que não valem. E é o caso, né, desse tipo. Tem que falar de outra franquia, não pode falar a mesma que franquia. É o caso. Ai, ai, ai. E o meu jogo favorito, um dos jogos favoritos aí de PlayStation é justamente um jogo de carrinho que se coloca exatamente nesse perfil da pauta de hoje, que é Twisted Metal 2. Filha da... Olha aí, roubei. Eu já sabia. Essa franquia eu acho que tá na lista de todo mundo, cara. Maldito, velho. Na minha não tava. Aí... Mas eu joguei. Olha aí. Aí, é. Deixa mas, eu falar... Mas só não tava nem às 5 horas. Vocês provavelmente já jogaram um dos 6 jogos, ou 7 jogos, são vários jogos da franquia do Twisted Metal. São 8 ao todo. Qual vocês mais gostaram? Eu gostei mais do 3. Sim, inclusive eu me diverti mais. Acho que tu já tinha falado isso em outro cast, né, Edu? Fernando? Eu acho que sim. Eu gostei mais do 2, que acho que foi o primeiro que eu joguei. Oh, olha aí, Flávio. Cada dia joguei mais a sua vaga vai pro espaço, hein? É, tô vendo. Não, bom que ele não tá concorrendo comigo, né? Que ele é membro fixo, eu sou sim, estagiário. Mas no momento que a gente coloca um membro fixo, os estagiários são demitidos. Ih, rapaz. Aí é fodeu. Aí... quadro efetivo completa. É, exatamente. É. Mas sempre há a possibilidade de abrir uma vaga de menor aprendiz, né, cara? Então... É. Ah, não, só precisa ser menor daí, não? Sim, sim. Spider, é qual o jogo predileto da franquia? 1,68m conta como menor? Acho que conta, né? Aí depende, se for menor de cérebro, lá no grupo tem um lá. Caraca, tem que ser menor que um hobbit. Caraca, menor de cérebro foi sacanagem. Ah, não, tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Ai, e aí, Spider, qual é o jogo da franquia? Se é que tu jogou algum da franquia, obviamente, né? Ó, eu particularmente eu não gosto tanto de Twisted Metal, mas eu joguei mais o 2. O 2 eu achava mais equilibrado, assim. Olha, mais... Que delícia, sabe? Isso, cara. O jogo era bonito. Ele era legal. Você colocava, jogava. Olha tranquilo, aí. Não se irritava com nada. É, depende. Sabe? Tipo assim, jogabilidade era boa. O arsenal era bom. Os personagens eram bons. O carisma dos personagens era legal também. Era tudo bom. O jogo Caraca. É bom. Flávio! Eu acho que... O que eu joguei, acho que foi o 2 mesmo. Tô olhando aqui. Eu joguei um pouco no PS1. Muito modo... multiplayer com um amigo, que era a gente, às vezes quando chamava um amigo pra jogar, a gente pegava esses jogos assim, casual rápido, pra gente jogar rápido, passar o controle logo. Então o Twister acho que foi o 2 que eu joguei, bom jogo. Olha aí, bom, o primeiro jogo da franquia que eu joguei foi o 2, talvez, obviamente tenha um apego emocional por causa disso, mas joguei o 1. Um é praticamente o 2. O 2 tem um pouco mais de personagens e um pouquinho melhorado assim, os gráficos, sabe? É tipo a mudança do Resident Evil 2 pro 3. Mais ou menos por aí. Aí a partir do 3 já muda, porque daí a física já é diferente, a mecânica de jogo já é diferente. Tem alguns personagens novos que já não são tão carismáticos que nem a do 2. O 4 foi um pouco melhor, eles tentaram resgatar um pouco daquela coisa que tinha no 2 e tal, e aí por diante eu não joguei mais, só aquele Small Brawl, que é aquele joguinho que parece um Micro Machines, que está aí meio pequenininho, é de, assim, tu joga no parquinho, joga em cima da mesa, dentro de casa, essas coisas assim, jogos são de carrinho de controle remoto, só que é Twisted Metal, é muito legal. Ó, esse eu nunca vi não. Small Brawl o nome, Twisted Metal Small Brawl, é muito legal. Nunca vi também. O 2, cara do céu, ele, eu considero o Twisted Metal 2 um Street Fighter de carrinho. Pouco viciado, hein? Cara, era muito legal, porque tu podia, além das tuas armas normais, que todo carro tinha metralhadora infinita, né? Tu poderia juntar pelo cenário armas, tu juntava mísseis. Tinham três tipos de mísseis, que eram o míssil power, que ele ia reto, ele dava muito dano, mas ele só seguia uma linha reta. Tinha um amarelinho, eu não lembro o nome do amarelinho, que ele... Fire. O Fire, exatamente. Que ele seguia, ele seguia os carrinhos, mas era bem pouco, assim. Ele seguia bem devagarinho. E o roxinho, que era o melhor. O roxo era o melhor, que o era o que perseguia os carrinhos. Ele fazia curvas, assim, a 90 graus e te pegava. Era muito legal. Ele era o casquinho vermelho dos mísseis. Exato, Edu. Boa, Edu. E aí tinha napalm, tinha a que a gente chamava de granada, mas é uma bomba, né? E tinha também nitro. A gente chamava de nitro, mas eu não tenho certeza que era o remote, que era um botijão de gás com uma bomba que tu apertava o botãozinho e explodia, assim. Tu botava um bomba de controle remoto, né? Isso. Eu não lembro se tem mais alguma arma pra usar. Tinha em alguns... Tinha os especiais dos personagens, sim, né? Sim, cada mas peraí, personagem já vou falar do especial. Tinha alguns cenários que tinha um raiozinho que tu pegava no meio do cenário. E em algum ponto específico do cenário tu apertava e aí o cara tomava uns choques. Tomava uns 4, 5 choques. E sugava quase a metade da energia. Arrancava dano pra caramba, é. Sim. Dependendo do lugar do cenário, tu podia usar. Era tipo uma armadilha, né? Isso, tipo uma armadilha. Não é armadilha, porque a armadilha o cara fica fixo, né? Ele fica parado e não consegue se mexer, mas ali não. Ele a ideia é você consegue... atrair os caras, tipo, tá te perseguindo, você passa no lugar, na hora que você acabou de passar, você aciona o negócio. Que aí é, porque o... se tu tiver lá, tu toma dano também, né? Então pega it também. Então, tem que ser logo na hora que você acaba de passar. Exato. Bom, e aí vem o que o Spider falou, que é o carisma dos personagens. Cara, eu tinha a minha preferência de carrinho, mas eu gostava de todos. Pra mim falar de cada personagem, eu vou falar dos cenários e a minha convivência com o meu amigo, que era um amigo que eu morei durante acho que quase um ano, mas a gente se conheceu no fliperama, a gente teve uma infância e adolescência toda junto, até mais ou menos uns 20 e poucos anos, desde os 13 até 20 e poucos anos. E esse, com certeza, junto com The King of Fighters 98, foi o jogo que nós mais jogamos em toda a nossa convivência. Como é que a gente fazia? Eram 11 estádios com os secretos. Tinham dois secretos, 9 estádios abertos e dois secretos. Então a gente fazia assim, quem ganhasse 5 era campeão. Então a gente jogava uma partida todo dia, pelo menos uma, todo dia, de melhor de 5. Então tinha o primeiro cenário, que é em Nova York, se não me engano, não é Nova York, alguém lembra? É Los Angeles. Primeiro cenário, Los Angeles. Eu acho que é Los Angeles. O primeiro é Los Angeles. Cidade, o segundo é Paris. É, primeiro é Los Angeles, segundo é Paris. Ou é, segundo é Moscou, enfim. Que seja. Então, no primeiro cenário, eu pegava aquele carrinho vermelho que parecia o Mad Max, lembra, Spider? Sim. Não consigo pronunciar o nome dele. É Road alguma coisa. Roadkill, não é? Roadkill, exatamente. Eu pegava ele, o especial dele era um bumerangue, que ele usava especial, se não pegasse no personagem, no inimigo, voltava o bumerangue que podia usar de novo. Era muito legal. Eu total inspirado em Mad Max, né? Porque tinha o gurizinho do bumerangue lá no 2, lembra? E o carrinho sim, é muito sim. Parecido com o carrinho do Mad Max. Bem estilo, né? Bem estilo. Isso. Tem um carrinho verdinho, que é um bug. Twister? Não. O Twister é o carrinho de Fórmula 1. É Green? Eu não lembro. Não é Green, não. Green é... Hopper? Não. Hã? Green Hopper? Deve ser. É um verdinho que é um bug. É uma guria num bug verdinho. O especial dela, ela corre mais rápido e aí acerta o personagem e explode. Ela dá uma batida, assim, tipo uma fechada, sabe? E ela não sofre tanto. Grasshopper o nome. Ah, olha aí. Grasshopper. E aí ela bate no cara e suga bem até. É um bom dano que ela dá. Aí tem Twister, que foi o que o Edu falou, que é um carrinho de Fórmula 1. Aquele ali é fatal. Se tu pegar, mata. Se o cara não souber jogar, não tiver energia de comando ali, morre. fica dentro do... É o que ele Twister. Vira um tornado, né? Isso, ele dá um tornado, pega, puxa o cara fica no tornado, aí começa a soltar mísseis, as coisas que pegar, morreu. Aí tem o Axel é sensacional, é um cara que ele não tem os braços nem os pés, ele não tem as mãos, os punhos nem os pés. Ele fica preso na, no preso no, veículo, no carro, né? Que são duas rodas grandes, né? E aí... É o piloto mais icônico da série, cara, ele tem todos os jogos. Não tenho certeza se ele tem todos os jogos, mas ele não é o icônico porque tem um... Mas aí depois o Switch 2, tio. Ah, valeu, obrigado, Flávio, por ter estragado... Desculpa, corta isso. Bom, e o especial do Axel, ele dá tipo um terremoto assim no chão, e se tu estiver perto, tu toma um dano, tu até salta pra cima, né? Dá um pulo assim, inconsciente, e é muito bom esse especialzinho assim. E sem falar que ele passando por cima de ti te dá um dano terrível. E todos os carrinhos tinham assim um pró e um contra, né? Tipo, uns são muito frágeis, outros são mais pesados. Sofrem mais dano, dão mais dano, enfim. Tinha o carrinho de combate do exército lá, que eu esqueci o nome. O especial dele são três mísseis. É, o Warthog. E, boa, Edu, é esse mesmo. Tinham três mísseis, que ele, o especial dele era três mísseis, né? Ele solta um Power, um Fire e um Homing junto. Exatamente. Mas todos assim como se fosse o míssil amarelinho, assim. Eles perseguem, mas não isso muito. Isso, é. Perseguidor. Isso, mas não muito. E tem também o Mr. Green, que é o da motinha. Que era um dos é o que eu preferidos. Mais gosto, é. Que era o 2 é o que eu mais gosto. Que Flávio, o Spider? Ah, era o meu preferido aí, Mr. Green. É, Mr. Green. Depois tinha quem mais, gente, tinha o Spectre, que é aquele que dá o branquinho, que parecia o Speed Racer. Ah, sim. Verdade. O especial dele é o mais roubado, apesar de sugar bem pouquinho, né? Ele dá. O especial dele passa pelas paredes, não tem barreira, né? Por isso que é Spectre, ele é tipo um fantasma, ele passa por tudo e acerta onde tu estiver. Ele tem ligado, bem interligado. E quem mais tinha, gente? Dos abertos. Tinha o Outlaw também, não era o carro da polícia? Isso, que era uma policial, uma mulher, né? E o da polícia isso, é mais ou menos como se fosse o especial, aquele do choque, né? Se tu estiver perto, tu aperta e ela dá um choquinho. Tinha outro que eu jogava, que eu gostava de jogar, que era o Shadow. Que era o Shadow, do carro da... Funerária. De quem, o Fernando? Tinha um carro de funerária. Isso, é um carro de funerária, exatamente. Pô, o Shadow é legal. O que que o Shadow faz? Ele larga uma sombra, e aí tu aciona, ela explode bem na hora que tu quiser, né? No momento que tu quiser, tu aperta, ela explode. E é muito legal. Mais algum eu não lembro, gente. Me ajudem aí. Você falou aí de... Só os secretos que ainda não, eu quero só os abertos. Um trator que tem a porta de Mr. Slam, sei lá. Mr. Slam, que é o da máquina, né? A retro escavadeira. Nossa, aquele ali é muito legal. É, eu me interessei pelo jogo quando eu vi ele. Quando eu vi essa máquina aí, cara, porque é muito legal. Você pega o carro, começa a bater ele. Pô, é sensacional, é muito bom. Aí a gente tem o subchefe, que é o Terror, né? Que ele era chefe no primeiro jogo, né? Que é o primeiro, que é o subchefe, que é o Minion. Porra, gente, era muito legal ver jogar o modo história e ver o Minion. E com certeza a gente não podia pegar o Minion no jogo, porque é a mesma coisa que pegar o Rugal no 98, né? Não vale, não muita vale. Apelação. Não tem graça. É, cara, o cara ele dá especial igual o Ter Guiado lá, com os Mister Guiado, ele bate no cara, mata o cara. Pô, resiste muito mais. É sensacional, ele é muito grande, ele é tipo, ele é um Hellboy, ele é, foi inspirado no Hellboy o personagem, ele é o diabão lá. Tem o Sweet Tooth, que é secreto na Spider, que ele era personagem aberto do primeiro jogo. Ah, por isso que eu tava aqui pensando e confundindo, que no primeiro ele tava aberto, né? Sim, no primeiro ele era aberto e no segundo Verdade. Ele é secreto. E ele tomou o protagonismo da série, a partir do 3 ele virou protagonista, a partir do 4, aliás, desculpa. O último chefão é um caminhão grandão, que é o... Esqueci, gente, me lembra o nome do chefão? É o... Darkseid, não. Darkseid, porra! O nome do chefão é Dark Tuffy. Sensacional. E o medo, né, pra ganhar do Darkseid. O cara tinha que fazer muito macetinho, se esconder, atacar de longe, coisa e tal. O bicho era tentado, cara, era muito legal. E tinha... Os cenários eram bem divertidos, bem diversificados e tinha cenários assim que tu caía, morria. Tinha cenários com bom, nem tenho que dizer, gente, era muito legal. Muito, muito legal. Tinha destruição de cenário também, Bruno? Tinha algumas destruições de cenário. Tipo, tinha um que tu jogava em Paris, tu derrubava a Torre Eiffel. Tinha outro que tu jogava em Nova York, que tu podia tocar mísseis na Estátua da Liberdade. No primeiro momento ela ficava de biquíni sutiã, de calcinha sutiã, e aí depois tu explodia ela. E mais alguns que agora eu não me recordo, sinceramente eu não me recordo. Mas em Nova York é legal que tu joga em cima de uns prédios, então tu caiu, morreu. Então assim, além de tudo isso que eu falei do jogo, o jogo tinha comandos. Aí eu digo que a parte que é parecida com Street Fighter, além do Minion que eu falei, que é a mesma coisa que pegar o Rugal no cofre, tinha comandos. Então se tu apertava esquerda, direita pra cima, tu dava um gelinho no cara, teleguiado, e o cara ficava congelado por 3 segundos. Tu poderia dar esse gelinho pra trás, era só inverter o comando, o gelinho ia pra trás. Todos os mísseis que vão pra frente, se tu der um comando e ao contrário, aí o míssil vai pra trás. Incluindo e, especial. Tem um especial secreto que tu consegue dar também, que é dois esquerda, direita pra cima. E aí ele dá 2-3 mísseis teleguiados e mais o gelinho junto. Isso suga toda a barra. E nesse tem o comando também, que você fica com uma armadura por um tempo invencível. É o escudo, exatamente. E também tu pode pular. Tem um comando de pular. Tipo assim, várias e várias vezes vem o cara com aquele carro que dá o especial que é de peixar. E aí eu pego e pulo, o cara passa por baixo. Ou tipo, o cara dá o gelinho de longe pra tu dar o escudo. Então é sensacional. Então a gente jogava isso direto. Direto, era muito divertido. Como não é, hoje em dia a gente tem, na época a gente não tinha opção de ter duas TVs, dois videogames, e não tinha, mesmo que tivesse o jogo, não tem a compatibilidade de jogar um em cada tela, ou pela internet, enfim, jogava um em cima, um embaixo, ou um do lado do outro, né, era o que dava pra dividir. E o que a gente fazia? Eu pegava o seguinte, como na época era ligado no cabo da antena da TV, não era AV e essas coisas, mesmo que fosse, dava pra fazer também. A gente ligava como se no VHS, aí a gente duplicava o cabo, fazia aparecer imagem em duas TVs. O mesmo jogo, o mesmo videogame em duas TVs. Aí uma TV ficava na sala e outra no quarto do meu amigo. Eu colava na minha TV um papelão na metade de baixo da TV. E ele colava um papelão na metade de cima. Então a gente via só a parte do seu carrinho em televisões separadas. E ninguém sabia onde o outro estava, porque a gente desativava o mapa e não podia pegar energia no cenário e também não podia usar comando para recuperar energia, porque a gente tinha uma barrinha de comando ali. Se tu gastava a barrinha dando gelinho, dando coisa para trás, gastava essa barrinha. Então tinha várias regras. Era muito divertido, muito divertido. Como que gambiarra, hein? Era uma puta gambiarra, era muito legal. Eu falei demais do jogo, porque é um dos jogos que eu mais joguei, então eu me alonguei muito aí, desculpa. Se alguém tem alguma consideração sobre o jogo, fala aí que a gente já passa pro próximo. Pouco empolgado você, né, Team Blue? Muito tempo pra 115 episódios pra falar do jogo, porra. Caraca. Eu nem ouso falar mais nada, cara, porque você falou tudo aí. É, cara, muito legal. É, acabou o jogo, cara. Bom, divertido a beça, cara. Não, porra. Na hora que tu aprende a jogar, cara, uma coisa que você não mencionou e que eu acho que merece ser mencionado, tanto no 2 quanto na franquia como um todo, é a trilha sonora, cara. Né? Ó, eu não gosto de rock, mas todas as músicas do Death Metal eu gosto. Ah, foi a época que eu comecei a jogar, eu vi na locadora tocando, que a gente tava jogando mais pra frente ali o Rock and Roll Racing, e aí ouvi esse mais som pra bem frente ou mais assim, pra cara. Trás? Não, mas bem mais pra frente ali. Não, mas o Rock and Roll Racing eu ouvi antes. Ah. Como eu já tava na vibe de rock e tal. Aí eu ouvi uma musiquinha tocando longe, cheguei lá. Quando eu peguei a capa, tinha aquele palhaço na capa, assim, falei, mano, que loucura é essa, cara? Nossa, foi. Joguei colocar muito bom, ali, falei, meu, coloca com real aí que vamos jogar. É, e a abertura do 3 é que toca o rockão pesadão e é o mais legal, hein? Cara, yeah, muito bom. Yeah, cheguei a jogar o solto. Nossa, fala do jogo. Cantar não. Não, já acabou. Bom, e agora? agora vamos para o próximo aqui, e o próximo a falar de um jogo, com certeza não vai ser tão bom quanto o meu, mas vai lá, Spider! Pelo amor de Deus, é nóis então. É, eu não, eu escolhi um jogo aqui, eu vou usar a minha terceira opção, tá? Eu não vou usar nem a primeira nem a segunda, que você já usou, Tumblr. Só que eu não sei se eu já não falei desse jogo aqui, então se eita, eu falei, porra. Daí eu mudo de opção de novo. Vai lá, louco pra dizer que esse jogo não vale. Mas eu vou falar de um jogo bem antigo aí, que é o tal do Stunts. Nossa, nunca ouvi falar desse jogo, com certeza tu não falou. Caraca, não falei, Edu, você lembraria, eu acho. Não como falei. É que se escreve? Não. Stunts, cara, S-T-U-N-T-S. O jogo é de 1990, é pouco velho. Ele é parecido com... Ah, falou, aham, falou. Falei? Mas eu não lembro em que contexto tu falou esse jogo. É, se eu já falei, então não vai rolar, cara. Tu falou sim, então... mas eu não lembro em qual contexto. Falou esse jogo e eu... Mas ele é de corrida ou não? Não, não é de então, corrida. Então, ele saiu como se fosse de corrida. Ele é qualificado, mas o jogo não é de corrida, entendeu? Uhum. Ele é de... Ele é um simulador, tá ligado... de construção de pistas. Assim, isso, o Flávio. Tá ligado aquele joguinho mais atual que é o Nations... É, esqueci o nome do jogo, mas é um que tu tem que terminar a pista em menor tempo. Ah, tá. Eu não lembro o nome do jogo agora pra dizer. Assim... Ele é assim, o Flávio, ele é de corrida, mas é assim, ele é... Aquelas, ele, né? Tu tem que percorrer um trajeto e terminar em menor tempo, não é que tu tem que chegar na frente dos outros, entende? Ah. Então tem pistas da comunidade que as pessoas criam, é uma rampinha, é uma curva, um trocinho que dá um turbo, é um loop, né, Spider, é isso aí? É isso aí. É isso aí mesmo. Mas então, fala aí, Spider, tá valendo sim, porque eu não lembro de ter falado disso aí. Fala aí. Então, o Stunts era, apesar de antigo e muita gente não conhecer, inclusive eu vou até colocar um link aí pra vocês ver no YouTube aí. É, era um jogo que, assim, ele não é de corrida, apesar de ali na época ser qualificado como se fosse um jogo de corrida, mas ele não é corrida. E qual que era a ideia do Stunts? O Stunts era, você controlava um carro, obviamente, mas você montava as suas pistas. Isso. Então, tinha as pistas pré-definidas lá, mas você, no final das contas, criava as suas pistas do jeito que você quisesse, né? E você, o objetivo era você conseguir terminar as pistas, andar nela com o menor tempo possível. Isso. Em um dos modos, você até conseguia falar assim, ah, coloca aí alguns bots pra eu correr junto, pra ver como é que funciona. Sim. Mas esse não era o objetivo principal do jogo. Spider, só pra ilustrar isso que tu tá falando, como esse teu jogo é bem antigo, pras pessoas mais novas aí, eu não sei se é da mesma produtora, não sei se tem alguma relação, não sei se o cara se inspirou pra fazer o jogo, mas mais atualmente as pessoas, se alguém conhece o jogo Trackmania, é a mesma coisa. É isso mesmo. É uma boa referência. E é legal, porque assim, tu corre ao mesmo tempo, eu já vi pistas de 1000 pessoas correndo ao mesmo tempo. Caraca. Procura depois no 2000 pessoas correndo, todo mundo junto no YouTube, Spider, quando tiver tempo. Caramba. É sensacional, cara. Assim, as pessoas não batem umas nas outras porque pra não influenciar. Elas estão ali, mas é porque tá todo mundo junto ali. Entendi, legal, elas correm todas como se fosse no modo Ghost, assim. Exato, é bem isso. Inclusive, ali. Se tu jogar sozinho, tu sempre pode tentar bater o seu próprio recorde jogando com... E tu vai ver o teu Ghost ali, é bem legal. É muito legal. É. Então, o Stunts era basicamente isso. Então, você ganhava você tinha um editor de pistas gigantesco lá. Uhum. Padre, eu colocaria ele, eu acho que em primeiro... como um jogo maker, né? É, ele é um track maker, vamos dizer assim, né? Uhum. É, pode ser qualificado dessa forma também. Porque no final das contas, o que você ganhava eram era, você tinha uma fase, algumas fasezinhas pré-definidas lá, né? Sim, sim, e, normal. E aí, só que o jogo não te chamava atenção pra essas pré-definidas, ele já te jogava meio que num editor, assim. Sim. Então, se eu bem me lembro, a primeira ou a segunda tela era assim, ah, você quer criar a sua pista ou você quer correr numa já pré-definida, né? Então ele já te dava essa opção de cara. É muito divertido. E aí, é, era divertido porque você, cara, você podia fazer as maluquices que você quisesse, então, tipo... Colocava rampa, colocava obstáculo, colocava buraco, colocava os loops que você fazia, que você tinha loops, assim, que eram túneis, que pareciam túneis de arame, assim, que você colocava, sabe? Então você podia andar de ponta cabeça, assim, fazia uns loops gigantescos, do tamanho de prédio, assim, pra você andar, e era um editor gigantesco, assim, então você podia colocar várias coisas, né, dentro dessa pista, e aí era legal porque você podia... exportar isso, deixar isso disponível também para as outras pessoas, e você podia fazer o download de outras pistas também, né, pelos sites aí da internet. Então era legal chamar teus amigos, ó, fiz uma pista nova aí, corre aí para ver se você é bom mesmo. O jogo de 90, né? O jogo de 90 tá tendo esse negócio de distribuir, é maneiro isso. É, era, você colocava lá, né, na época a internet era bem pouca difundida, mas você tinha os sites da BBS lá, os lugares da BBS que você colocava, ou você compartilhava os disquetes mesmo, né? Então, tipo... SimCity já tinha um negócio parecido, não tinha, não? SimCity já tinha os modelos pré-definidos. Mas o SimCity... Qual, não, de primeiro? Você pegar cidades de outros jogadores. Isso sim. No isso PC, o máximo... No PC, o SimCity, o único que eu joguei é o 4, cara. Eu acho porque que... Porque eu jogava o 2000 no NES. Ou no Play? Eu acho que é o 2000 de PC que eu joguei. O 2000 de PC você conseguia com certeza fazer o port. O 1 eu não tenho certeza. Esse maldito dedão foi falar de SimCity, agora me lembrei de uma revista que eu vi os gráficos do SimCity 3. Nossa, fiquei embasbacado com o gráfico dos carrinhos numa ponte. E eu fiquei anos esperando. Aí quando saiu, quando eu fui conseguir poder jogar algum jogo de computador, eu já joguei o 4. Entendo o feeling. É. Enfim, mas esse é o Stunts aí. A premissa do jogo lá em 1990, vocês imaginam? Estamos falando de 28 anos atrás, né? O legal é ver que ideia do jogo é tão sensacional que hoje nós temos, né, o Spider, várias coisas relacionadas a criar coisas e distribuir para a comunidade. É. Sim, sim. Com certeza, esse foi um, acho que um dos principais principais colaborações que o jogo trouxe, né, cara? Sim. Quem quiser na atualidade jogar algo parecido, jogue Trackmania aí, que é sensacional. Tem versão grátis na internet, não precisa comprar, não. É, tem outro jogo que foi, eu não cheguei a jogar, mas também ele é conhecido aí mais atual, parece que como 4D Sports Drive. Não conheço. Que é como se fosse o Stunts, mas numa versão, um pouco mais atual. E tem um projeto aí que estavam fazendo ultimamente, nem sei como é que tá, que era Ultimate Stunts, que era um fã que estava fazendo. E o lado bom aí, não sei se é bom, né, mas enfim, eu acho bom, que é que você pode baixar o Stunts aí, porque ele já foi considerado tanto abandonware como freeware. Então, é livre para jogar aí sem os direitos aí, né. Certo? Então é isso aí. Esse é o Stunts aí, para quem... Olha aí, quiser um dia conhecer. Sensacional. É, porra, joguinho antigo. Muito bom, mas não cheguei a jogar, não. Nunca ouvi nem falar, eu não. Também não joguei, não. Mas é... Vai pra lista. Eu vi uns videozinhos rapidinhos aqui, tava olhando aqui. A ideia do jogo é muito massa, cara. E tipo, pra época, pra 1990, pra um jogo de DOS, o gráfico do jogo até que é bem legal, cara. É bem feitinho. Ele lembra muito o Fire... Como é que é o nome daquele jogo do Nintendo? Aquele, o Star Fox? Star Fox, é. Ah, por causa dos polígonos e tudo mais. Os polígonos, é. A forma que esse eles... jogo que o Spider falou aí, ele é 3D ou ele é digitalizado? Rapaz, eu não sei te dizer, não. Responde pra ele, ô Spider. Nem vou perguntar pro Fernando, porque o Fernando não sabe também. Por isso que eu não falei nada. É. Fala aí, arrisca, Fernando. Você é o cara de arriscar, cara. Ele é o 3D ou o quê? O digitalizado? É 3D ou é um 3D jogo digitalizado? É um 3D digitalizado. Tá vendo? Tu tá falando isso? Ele é um 3D digitalizado? Ué, tô. Ou ele é 3D? Não, eu acho que. Eu não sei lá se ele é 3D. Meu Deus. Spider. Ele é 3D, ele é 3D. Vamos para o próximo aqui, é o Edu! Cara, então, vocês já falaram aí do Twisted Metal, que é uma franquia hiper famosa, e o Spider falou desse jogo aí que é super inovador, que influenciou jogos aí mais recentes e tal. Vou falar de um joguinho aqui de Super Nintendo, que eu conheci por um nome, mas o nome americano dele é outro. Mas sabe aqueles negócios que você pega uma fita, que você vai lá no camelozão, aí tá lá R$10 lá o cartucho, por exemplo, de Super Nintendo, tá lá Super 8 em 1. E você vê os nomes dos jogos e fala assim, ah, beleza, é jogo que eu não joguei, deve ser ter pelo menos de 8 jogos, deve ter pelo menos um bom, né? Mas R$10 pra jogar, né? Não, é tipo um exemplo. Cartucho de Nintendo mesmo, pirata, por R$10, pô. É, eu não lembro o preço, foi só um exemplo, sim. Ah, tá. O cartucho de Nintendo era um galo, 50 mingau. É. Mas era do tipo também camelozão, um porcão, sabe? Que, sim, né? Mas o cartucho pirata era 50 conta, é. Aqui no Rio, camelozão, porcão, era um galo. Tu chorava já. Cara, eu lembro de ter comprado o Final Fantasy original da locadora por 30. Ué, pois então, tu comprou na locadora. Aí a locadora usado, falindo, a locadora tá falindo e tá querendo passar. Eu comprei um jogo de Play por R$10. Era o, se eu não me engano, é o Beyond Two Souls. Mas a locadora tava falindo, tava jogando o jogo praticamente fora. Comprei por 10 conto. Vai lá, mas enfim. Caramba, Beyond Two Souls. Nessa fita de 8 jogos, tinha um joguinho lá que chamava. É, o nome dele certinho aqui, ó. Super Battle Zone City. Ele nos Estados Unidos, quando eu fui pesquisar aqui tudo, o nome dele saiu como Spark World, que é um joguinho tipo Bomberman, né? A mesma proposta, a mesma ideia e tudo, só que em vez de você jogar com os Bombermans, você joga com uns fusquinhas coloridos, saca? Em vez de você colocar as bombinhas, você coloca tipo umas baterias de energia assim que explode e em vez de fogo sai eletricidade. Mas é a mesma ideia, você vai pegando os power-ups, aí o poder da bombinha vai ficando mais forte, o fusquinha vai ficando mais rápido, e não sei o que, e é tipo arena, né, o Battle Royale, o último sobrevivente. Porra, os carros estão andando em duas pernas, cara. Então, o Edu é o dolangueiro, cara, o Edu é o dolangueiro, porque ele pegou o Bomberman como skin de carro. Literalmente. Fizeram hack em cima do Bomberman. Isso é hack, isso aí, ó. É, tá pulando o sistema, gente... Edu. Não, mas aquela época que a gente não sabia que existia, tipo, né, hack home. Não, mas peraí, né, Edu. Mas... Não vale. Não vale por quê? Hack home é jogo vale. De carrinho. Não, mas hack home não vale. Não, é hack home, pô. Mas é cartucho, não. Velho. Não, não é hack home. É hack home. Esse jogo não é hack? Não. Claro que é. Não. Não, filho, tem cartucho dele pra você comprar, original. Sim, mas... Original? Original. Ele é hack-rom tipo Mônica, só se Mônica não contar não, como Edu, jogo. Não, é hack-rom, Edu. Mônica também não conta? Então claro se a gente que for não. Falar... Claro que não, só se tu for falar da Mônica pelo jogo da Mônica, entendeu? Se tu for falar de um jogo lá, não sei o que, babá, mas o hack-rom não vale. Super Battle Zone City. Só se for falar dele especificamente. Dá uma olhada aí. Mas eu acho que não é hack, não. Deixa eu ver, cara. Ah, véi, ele é muito parecido com o Superman. Ele pode ter sido ser hack, ele mas... pode ter sido uma cópia, mas é... Não, cara, até as fontes... É, cópia. Tudo, até as fontes aqui, as coisas, tudo igual o Bomberman, cara. É hack, sim. Pô, eu falei na zoeira aí, Edu, não queria ter... É que pra mim parecia um hack home. Não tem nem página na Wikipedia, essa porra. Olha lá, você pega os franguinhos, os negocinhos. Tá não tá dizendo que é clone do Bomberman, alguma coisa assim. Não sei se é hack do Bomberman. Eu acho que é aquele jogo tipo plágio. É, eu também tava pensando nisso, porque se for tipo plágio, não deixa de ser um hack room. Mesmo que ele não seja mexido em cima do jogo, entendeu? Não é um jogo oficial. Mas sei lá. Eu tenho o número 2, inclusive, desse jogo, Edu. Tenho um e eu tenho dois, troço. Olha só, cara, eu só joguei um. É mesmo, ele saiu pra arcade, velho. Tô vendo aqui. Saiu pra arcade? Saiu pra arcade. Cara, arcade da Mitre. Que Dolang. Cara, o Timblu, eu acho que vale, mas é um Dolang. É, vamos manter. Vai, Edu. Fala do jogo aí. Fala do jogo. É que se tu falar desse jogo e falar do Bomberman, é a mesma coisa, porra. Mas enfim. É, não, então beleza, eu vou mudar o. Ah, mas vai aí, Edu, porque no final das contas o cara fez um hack, mas ele substituiu as bombas pelas baterias. O jogo fica os de itens, honrosa. Os itens. Os itens, eles são diferentes, no final das contas. Eu tô vendo aqui a jogabilidade, eles fazem... A jogabilidade do jogo tipo assim, também, faz, é diferente, sendo que faz, os mesmos poderes dos Bomberman. É tipo assim, faz, copia, só não faz igual. É, praticamente. O teu jogo, a versão um pouco mais fiel, é esse que eu mandei no link aí, é esse vídeo, que é o do Bank Haste do Atari. Que esse é tipo, como se fosse um labirinto de Bomberman, e os carros, são carros mesmo... E daí eles andam em perseguições no mapa. E daí o. Caraca. Na verdade é uma. Entendeu? Ele vai um desviando do outro e daí você tem que fugir dos caras, entendeu? Você assalta o banco e foge, entendeu? Esse é parecido com esse teu aí, nessa ideia, hein? Olha, tá carregando aqui ainda. Gostei da ideia, achei muito massa. Mas, cara, eu gostei muito desse... Tipo, foi o único jogo do cartucho que eu gostei. Até porque ele lembrava um pouco o Bomberman mesmo, saca? Mas eu achei massa a ideia dos fusquinha, das baterias, dos poderzinhos. É. E o jogo tem... E, tipo assim, é tudo como se fosse de carro. Você vai fazer os negócios, ele dá a buzinadinha, nada, pim, pim, sabe? Você fazer os negócios. Vai começar a partida, tem barulho de pneu cantando. O jogo é bem legal, cara. E é tipo o Battle Royale, então você vai jogar. O divertido é você jogar com amigos. Na época a gente não tinha, né? O multitap, quatro controles e negócio e tal. Mas mesmo assim, já podia jogar com um amigo, né? Uma duplinha ali, mais dois contra dois ali. Tinha como você faz, moldar os modos do torneio. Então você podia fazer dois contra dois, então podia ser o tipo humanos contra máquinas. Ou humano e máquina contra humano e máquina. Pois, pai, tu tá ligado que esse jogo assim que tu botou aqui é o Pac-Man com carrinho, né? É o mesmo caso do Edway, né? Ah, não sei, porque você não come as pílulas, né, cara? Você não tem pílula pra comer, né? Você só tem que fugir, véio, né? Você solta um cocô que mata o carrinho, você não come o carrinho. É parecido com aquele jogo da que tem no loading do Ridge Racer lá do PlayStation, lembra? Que tinha os carrinhos lá também. Acho que era o Ridge Racer 2 que tinha o load do carrinho lá, do jogo disso, do carrinho. Cara. Ah, não, cara. Você coloca armadilha, né, pros carrinhos passar e morrer. Isso. Não é um cocô. Eu vou pegar o link aqui, mas toca aí, Edu. Então, cara, aí a gente jogava demais esse joguinho de dupla. E a gente fazia uns torneiozinhos lá em casa, sabe? Tinha vez que juntava uns dois, três amigos meus lá em casa, a gente fazia uns torneiozinhos. A gente colocava pra cinco vitórias e o negócio não era tipo melhor de cinco, era cinco vitórias. Cada vitória dava um ponto, né? Quem juntasse cinco pontos que vencia. E a gente colocava, né, o computador no modo mais difícil e jogava. E quem conseguisse ganhar, tipo assim, jogava dois, né? Se um dos dois ganhasse, permanecia. Se algum do computador ganhasse, os dois passavam um controle. No caso de ter mais dois amigos ali. E a gente fazia uns torneiozinhos que cada ponto, cada lugar que você ficasse nas partidas, você ganhava X pontos. Tipo, em primeiro lugar você ganhava 5 pontos, em segundo lugar você ganhava 4 pontos e por aí. Edu ainda reclamou, cara, no começo do cast que não tinha jogo do Herb. Tá aí, fizeram um plágio aí. Botaram o Herb. Por isso que eu falei, cara, se tem um jogo de fusquinhas que colocam bombas num Battle Royale, por que que não tem um jogo do Herb? Tá ligado? Fusquinha anda de duas rodas, cara. O Herb também anda de duas rodas. Não por isso. Joga no YouTube aí, Herb duas precisa, rodas. Você vê. Quem assistiu o filme do Herb, qualquer um deles sabe que ele faz isso. É, ué. Ó, eu coloquei, sabe, aí o New Rally X, que tá na tela de um dos Ridge Racers aí, de loading, que eu não lembro qual que é. Que é que é um pouco esse jogo aí do labirinto, que daí você solta uma fumaça mesmo pro, pros carros baterem, entendeu? Que é mais parecido com o Pac-Man aí, Team Blue. E tinha na tela de loading de algum Ridge Racer aí, que eu não lembro qual é. Eu lembro que tinha no Ridge Racer 1 do PSP, antes de iniciar o jogo. Talvez seja. Eu acho lembro... que isso tá certo, Fernando, que eu joguei todos. Eu joguei esses tempos atrás, eu tava jogando PSP aqui. Pô, isso aí eu joguei, New Rally X, isso eu joguei. Eu joguei no arcade, cara. Eu joguei no arcade também, esse jogo. Ah, enfim, e esse é jogo... Só... Nossa, oi, Spider. Esse... É aqui, diz New Rally X, né? Uhum, isso aí. Eu falei desse jogo aqui, sabe quando? Eu falei no Machine desse jogo. Do Rally X, né? Não do New. Eu falei dele no Machine. Duvido que vocês adivinhem quando que eu falei. No... Eu não sei nem o que eu comi no almoço, cast de Atari. Cara. Cast de qual, Edu? De Atari. Nunca teve cast de Atari? Tá sabendo legal. Teve quando a gente falou dos jogos de... Falamos até de jogos 19... de Atari, mas não era cast sobre Atari. Praticamente sobre Atari. Mario. Foi no cast demo que eu falei dele, porque foi o meu primeiro jogo de fliperama. Olha. Pô, é mesmo, verdade. Olha aí, ó. Parabéns. Vai, desculpa, Edu. Aí, Edu, que eu tô desculpa jogando nada. Vários Edu jogos tá, aí que eu tô Edu lembrando. Tá fazendo a gente dormir, é isso aí, Edu, vai lá. Ah. Aí depois eles cansaram de jogar esse joguinho do Suzinha, ficou chato, vamos jogar Bomberman. Tinha um de Atari que era parecido com isso, mas era com tanque de guerra, não tinha? Que você tinha que destruir o outro? Não era da... Não, tinha da Atari também, que era o Battle City, mudado de jogo City, mesmo. Coisa assim. Battle City ou Tank City, que era do Atari. Que você não era do City. Nintendinho, não? E daí tinha o outro que era do Nintendo, que era Battle City também, uma coisa assim. Ah, tá. Lembro também de um de tanque. Segue, Edu. Cara, e o jogo era divertido pra caramba, velho. Assim, o mais divertido dele era jogar multiplayer, jogar com outras pessoas. Mas o jogo é divertido, cara. Ei, o hack room de Bomberman, vocês falarem, me deixaram chateado, tô bolado. Foi mal. Foi mal, eu. O olho picante chorar agora. Ah, então ele não tinha caído, ele mutou pra chorar. Então. Ah, foi isso, então. Oh, ia sair na gravação só. É. Bora então, um abraço. Mas é isso aí, valeu, gente. Joguem se tiverem oportunidade, é divertido. Joguem Bomberman. Se puder, joga Bomberman. Se não tiver Bomberman, Se tu não quiser jogar Bomberman e assistir o filme do Herbie, então joga esse jogo aí. Que é os dois ao mesmo tempo. É a fusão dos dois, é isso aí. Fernando! Vai lá, Fernando! Então, cara, vou falar de um joguinho aqui que eu joguei até considerável bastante na locadora também, lógico. Olha o Flávio, foi tremendo, na mesma pegada Flávio tá do... tremendo. Flávio tá tremendo, vai roubar o jogo. Foi na mesma pegada do Twist Metal ali, que foi o Vigilante 8. Acabou com a lista do Flávio. Fernando. Ainda tô com 7 aqui. Fernando. O Flávio tá tranquilo. Fernando, eu só não falei esse jogo porque eu gosto mais de Twisted Metal. Mas se eu tivesse sido sorteado lá pra frente, alguém tivesse falado Twisted Metal, eu teria falado Vigilante 8, cara. Cara, quando você falou Twist Metal, eu falei, tomara que ninguém fala Vigilante, tomara que ninguém fala. Porque vão lembrar, né? Rapaz, quando entrou o Spider, falei, Spider vai falar, eu falei, meu Deus. Eu não falei também, porque eu falei, pô, o Spider deve que vai falar dele, cara, que já falou o Twisted Metal que tava na lista, então ele deve falar do Vigilante, não vou tirar o Vigilante da lista do Spider, não. E o que eu tô impressionado é que ninguém falou ainda da minha primeira opção, cara, isso que eu tô indignado. Olha aí. Eu vou falar, olha isso. Eu acho. Então, ô, Tibu, a minha lista falar. Tem... A minha lista tem 8 opções. O Vigilante, adivinha qual era? A oitava. O Vigilante era 8. Interessante, né, cara? Que às 4 horas da tarde não tinha nenhum. Tá vendo? Isso, mas pra tu ver como eu me empenhei e corri sim, atrás. Sim, claro. Desses oito, quantos eu te falei mesmo? Só o tu falou o Twisted Metal e o Vigilante. Ah, mais um, né? Que é o que tu, que é o que tu vai falar. Mas mais interessante aí, o 8 e 15 não tinha nenhum. Então... Vai lá, Fernando, segue. Então, eu joguei muito, cara, esse jogo na locadora, ali na época da locadora, no PlayStation mesmo. Que era um joguinho de combate ali, dos carrinhos batendo no outro e tal. E quando eu vi esse esquema que dava pra pilotar o carro de escola ali, mano, o ônibus de escola, meu, eu falei, cara, que jogo da hora, mano. Juntava a galera ali pra tirar um contra, destruição ali, pra sair quebrando tudo mesmo, que a intenção do jogo era só destruir mesmo, não tinha muitas intenções no jogo ali. Eu achava muito da hora esse jogo, cara. Joguei bastante. E, cara, foi na mesma pegada do Twist Metal ali, que foi um jogo de tiro ali, com bastante quebra-quebra, com um multiplayer legal com a galera ali, que nessa época tinha que jogar bastante multiplayer na locadora, né, mano, que o tipo que mais tinha era molecada pra jogar, então era um dos jogos ali que sempre tinha uma galera pra poder jogar. Se junto, se eu não ali me engano, ele é multitap. E gritar. Ele é multitap. Ele não é multiplayer? Não, ele é multiplayer. Pode jogar quatro pessoas. Mas ele também é. Ah, tá. Ah, sim. Dá pra entendi quatro? Porque na tela aqui de intro tá... dois players só? Porque os caras não botaram quatro, pô. Só isso? Ah, só aparece a opção com multitap. É. Ah, tá. Assim, um play, depois embaixo dois players. É igual se você jogar o Rock'n'Roll Racing com um controle só no console, ele não aparece a opção dois players. E o legal do jogo é que o jogo tinha uma história, né? Que era falava sobre a crise mundial do petróleo ali nos anos 70 e tal. Era bem, bem interessante, assim, uma coisa que... Quando criança, a gente não quer nem saber quem tá explodindo ou não tá, né? Quer saber só de diversão. Uma coisa que dependendo de quem era a pessoa, eu queria saber. Mas eu vou te falar um negócio, cara. Eu gostei um pouquinho mais do Vigilante 8 do que do Twisted Metal, justamente por esse ponto, saca? Pela história. Porque caiu. Não, eu tirei ele, porque falar que gostou mais disso aí do que Twisted Metal merece sair. Filho da mãe. Aqui você tem direito de opinião, Edu, nunca esqueça disso. É. Mas o Vigilante 8, cada personagem que você finalizava, você tinha um filminho que contava a história do personagem ali no finalzinho. E quando você ficava na galeria lá, você podia assistir o filme a hora que você quisesse. Desde que você tivesse liberado. Cada personagem tinha uma CGI, né? É mesmo, né? Isso. E se você assistir... Depois, Edu, mas elas são interligadas, não é? Elas em ordem. Hã? Elas são interligadas, não é? Não é? Sim. Se você finalizar o jogo e assistir todas elas em ordem, dá tipo um filme. Ah. Saca? Aí conta a história do jogo todinha. É muito massa, velho. Isso aí eu achava super divertido, porque... E tinha umas paradas muito surreais, que tem um personagem que ele é abduzido por alienígenas. Tem um outro personagem que é um traficante que fica numa boate estilo Os Embalos de Sábado à Noite, aí a polícia chega pra pegar ele no meio da boate. É muito massa, cara. O jogo é muito da hora. Ô, Fernando, deixa eu te dizer duas coisas sobre esse jogo. Primeiro, eu achava muito legal... mas eu te digo assim, eu joguei bastante, eu joguei muito esse jogo, muito mesmo, porque ele saiu na época do Twisted Metal 3, e eu não gostava muito do 3. Eu acho que a mudança de mecânica e física e coisa e tal ficou muito ruim, o 3. Então eu passei a jogar Vigilante 8, que era muito parecido com o 3, olha só que controvérsia, que era muito parecido com o Twisted Metal 3 na jogabilidade. Porém... eu não gostava de jogar multiplayer, eu gostava de jogar a campanha, o modo história do Vigilante 8. Ah, tá. E aí, você concordou comigo que o Vigilante 8 foi um pouquinho melhor do que o Twisted Metal, porque tem um modo história. Twisted Metal que eu gostei 3. Mais do Twisted Metal 3. Então, pois é. Eu tava me referindo ao 3. Não, mas tu não falou, tu falou Twisted Metal só, por isso que tu saiu. E se continuar falando, vai sair. Não tenta corrigir. Porque isso daqui não é a democracia, eu já falei. Falou seu cachista. Nossa. Ele ia dizer fascista. Ô louco, hein? Ditador do caramba. Alguém tem alguma coisa pra comentar sobre o jogo? Não jogou? Spider? Joguei pouco. Ah, eu joguei bem pouco Vigilante 8, cara. Joguei no PlayStation mesmo. Eu joguei bem pouco, eu gostava do jogo, mas não foi, não sei, cara, por algum motivo eu não segui jogando, assim, sabe? Acho que porque tinha outras opções dos jogos, assim, e esse não... Como já tinha Twisted Metal... É que nem futebol, né? Pra que eu vou jogar o FIFA se eu já tô jogando o Mini Eleven? É, não sei se não era um pouco isso também, eu não lembro da jogabilidade desse jogo, não lembro se ela era boa. Se tu jogou Twisted Metal 3, é igualzinho. É, mas um diferencial que eu achava interessante do Vigilante 8 na questão de jogabilidade é que no Twisted Metal 3 você pode pegar quantas armas você quiser. Você tem um número máximo de carga em cada arma ali. Chega um ponto que você não carrega mais. Mas você pode ter todas as armas do jogo ao mesmo tempo. Sim. Né? Tipo assim, vai aparecer no cenário, você não tem limite de armas. O Vigilante 8 não, você era limitado a 3 armas. Saca? E se você pegasse uma quarta arma, você perdia uma das 3 armas que você tinha. Olha. Fala algumas armas que tinha aí pra gente, Fernando, que eu não me lembro. Eita, agora você vai me falar também, não vou lembrar muito. Fala aí, Edu. Fala aí, Edu, porque eu já vi que você tinha. Parece que vem. Tá sabendo mais. Você tinha uma metralhadora tipo Gatling Gun, aquelas de helicóptero, né? Que ficava disparando em rajada. Em qualquer carro. Você tinha uma. Eu lembro que essa metralhadora ficava no ônibus, não era, Edu? Não, ela, essa é a arma que você pegava. Ela conectava na esquerda do carro, na parte de cima. Ah, tá. Aí você tinha o canhão que conectava na direita do carro, na parte de cima. Que aí fazia. Você tá correndo assim, você disparava o carrinho, dava até uma freadinha assim pra disparar, que era um canhão mesmo, que ia reto. Você tinha umas minas que você colocava no chão, que ficava preso no para-choque do carro. Tinha também um negocinho, tipo uma garra, que ficava preso no negócio do carro, assim, tipo um ganchinho. Aí você apertava, você tinha que estar próximo, você pegava, você usava o negócio, assim, ele puxava o carro e jogava. Aí esse era a carga dele era curta. E tinha as armas especiais de cenário, né? Tinha uma lá que você conseguia, ou era arma especial do carro, acho que era os especiais do carro. Tinha um que você jogava um negócio no. Tipo um sensor, colava no carro do inimigo, assim, aí vinha uns OVNIs e começava a atirar no carro. Ai, Brisa. Tá explicado porque ele gostou do vigilante. A Brisa. Tinha um que era desse carinha dos embalos de sábado à noite, que ele jogava um disco estroboscópico. Um negócio assim. Aquele que fica a luz, assim, e fica refletindo no espaço em 360 graus, sabe? Aqueles globos cheios de vidro. Eles jogavam no cenário, assim, e começava uma música de dance, onde estivesse tocando o negócio, ficava dando dano na galera. É, e o legal desse jogo é que ele tinha duas categorias, né? Que era o vigilante e os coiotes, né? Isso, então, você tinha os bonzinhos e os vilões, é. Mas eu, cara, também era um personagem bem legal. Eu lembro que tinha um personagem secreto no vigilante que era um disco voador. Isso. Ah, é verdade, cara. Que é verdade. Você tinha que fazer umas tretas lá pra você poder desabilitar ele. Era um carro que ele voava. Mas Edu, o que eu mais gostava do Vigilante era a abertura. Não é que era em CGzinha lá, galera. Tinha pra 64, viu? Que era o Vigilante 64. É. Uhum. E saiu, então, quando eu vi, e saiu né, dois, quando eu... é Vigilante 2, Segunda Ofensa, o nome do jogo. Desse jogo aí, eu lembro de um comercial, que eu não sei onde é que eu vi esses tempos, né? Mas eu lembro, porque ficou bem marcado pra mim, que era assim, como tinha um bar no jogo, o cara chegava na porta da escola, deixava as crianças, e daí saía fora e movia pro jogo, assim. Aí mostrava o ônibus levando tudo quanto é tiro, atirando e tal, não sei o quê. Aí voltava pra frente da escola, o ônibus voltando, assim, pegando fogo, com um buraco no meio, assim, era muito legal. Cara, eu lembro disso aí, cara. Eu lembro dessa propaganda. Eu acho que foi naqueles vídeos do YouTube de propagandas proibidas, saca? Que passou falando sobre essa propaganda. Eu nem tava ligado que essa propaganda tinha sido proibida. Eu vi essa propaganda num dos vídeos no YouTube mesmo. É, do cara falando de jogos proibidos e tal. Tava falando sobre o Carmageddon. Aí tava falando sobre o cancelamento do comercial. Valeu, queimou a pauta do Flávio aí, valeu. Que... Qual o quê? Queimou o jogo do Flávio. Queimou o jogo do Flávio. Falou qual o jogo? Carmageddon. Não. Esse era o terceiro da minha lista. Ele tem mais uns oito. Agora tem seis. Nem tá na minha lista. Agora tem seis. Pode falar. Que aí foi cancelado por causa do massacre de Columbine lá. Eu nem sabia o que era na época lá, que tinha acontecido. Aí os caras cancelou o comercial por causa do ônibus da escola, porque atacaram a escola lá e tal. Mas foi isso aí. Sobre o jogo, mais alguma consideração? Joguem, se não jogaram ainda. É muito legal, muito legal. Até hoje. É divertido, cara. Quem não jogou, se puder ir lá no torrentão do bonito lá, baixo lá, joga. É. O Flávio tá bem nessa pegada aí, né, Flávio? Porra, só torrente agora. Eu vou. Ai, ai, ai. Flávio! Eu vou falar, cara, de um jogo do PS1. É o segundo jogo da série do PS1. Entendeu? Por mais que eu tenha jogado o primeiro, mas o segundo me marcou porque tinha o Brasil lá e tinha a minha cidade, cara. Entendeu? Aí eu vou falar do Driver 2 de Play 1. Na era lista, esse primeiro da minha lista. Tá aí, ó. Ai, esse era o terceiro da minha lista. Esse é o primeiro da minha lista. Exatamente, o Fernando. A minha lista era Twister Metal, Vigilante 8 e Driver. Tu jogou pra mim de brinde, né, tipo? Joguei. A minha tava o Carmageddon, o Crazy Taxi e Driver. No final eu vou dar uma menção honrosa pra vocês rirem, mas eu vou falar do Driver 2. Quero saber da lista do Edu. Fala aí, Edu, tua lista. A minha lista, igual ele já falou, o primeiro foi esse joguinho, depois Carmageddon, o... Nossa, agora deu branco aqui o que o Flávio falou agora, aqui, o Driver, aí depois era o GTA e o Crazy Taxi. Olha, Crazy Taxi, porra! Crazy Taxi tava na minha também, o Crazy Taxi e o clone do Crazy Taxi do Simpson. Crazy Taxi era o Simpsons Hit and Run, não é? Não, o Hot Rage. Road Rage, é o Hit and Run, é o clone do GTA. GTA, é. Segue lá, o Flávio. Cara, o Driver é um jogo de praticamente perseguição policial. A diferença do 2, que é, pra mim, caraca, na época eu fiquei Pessoal, tudo bem? Então quero falar pra vocês um pouquinho hoje sobre a afasia, tá? Sobre os distúrbios de linguagem. Né, em especial em um contexto neurológico mais agudo. Como que é isso? Então, eu tenho no cérebro meus centros da linguagem. Tá? Eu tenho uma área que é um centro da linguagem motor, que controla a movimentação da minha boca, e eu tenho uma área da linguagem que é mais relacionada ao entendimento do que eu escuto e a tradução de como eu falo isso, o jeito que eu falo as coisas, o jeito que eu passo a comunicação, as informações para uma outra pessoa. Tipo, peraí. Respira, toma um fôlego. É muita emoção. Volta até três, é muita emoção. Tá mais emocionado que o Tim Blue falando do jogo dele. É, muito mais. Por mais que eu esteja na emoção de falar do meu jogo, eu já tenho experiência e consigo falar. Só não tá conseguindo falar. Fala que o dele não vale, pra ele ficar triste também. Por isso que eu ainda sou estagiário, né? Estagiário não tem experiência, vai lá. Não tem experiência. Nossa, então, também eu joguei muito o 1, mas o 2, eu fiquei embasbacado na época. Era grande novidade que tu podia sair do carro, né? Pois é que o GTA já tinha isso, mas o GTA era aquela visão de cima, sabe? Tá, mas é diferente, enfim. Não, o Driver 2 já foi junto com o GTA... que você tinha mapa aberto e saía do carro e fazia missão e coisa e tal. Por isso que mudaram o Driver pra esse formato. O Driver 2 veio depois. O Driver 2 tinha o Rio de Janeiro, cara. Quando eu vi que tinha sido do Rio de Janeiro, eu falei, caraca, eu tenho que jogar esse jogo, mano. Tem um Cristo Arrebentor, que é Redentor. Meu irmão que falava Arrebentor. Pô, era um jogo de perseguição, né? fazer a missão, sempre correr do lado A para o lado B. Só que a diferença do GTA, cara, que o GTA tu pode barbarizar sem ser visto. Mas o Drive, cara, qualquer deslize que tu faz, a polícia já tá acima de tu. Você avança o sinal, se você avançar o sinal, já a polícia já vem em cima de tu. É porrada de coisa. Porque a ideia do jogo é que você é um piloto de fugas da máfia, né? Uhum. E tu trabalha disfarçado, né? Você, na verdade, é o policial, não é isso? No 2? Não é? Eu tava nessa dúvida se você era da máfia ou se você tava infiltrado na máfia. Tava infiltrado. Eu acho que infiltrado. Aí você tinha que pegar o chefe da gangue que tava no Rio de Janeiro. Aí você passa por 4 cidades. Isso. Se eu não me engano, só corrigindo, o nosso amigo Edu aí, o GTA 3 só surgiu 2 anos depois do Edu. Do Driver 2. É? É, pô, já é PS2. Então o GTA que foi influenciado pelo Driver, então? Não, o GTA 1 e 2 já saía do carrinho, só. É, só que a visão é de cima, cara. É, o GTA 2, eu tenho certeza, o 1 não lembro, mas o 2 tu já saía do carrinho. O 1 você sai também, que tem uma missão que você tem que assaltar um ônibus escolar. Por que ele ia se influenciar, entendeu? Não faz sentido isso que tá falando. Não, o Driver influenciou. No 3D, visão... Não. Câmera rotativa, coisa. Mas vai lá, o Flávio, vai lá. Então, aí tinha 4 cidades, acho, eram 2 CDs, se eu não me engano. Você tinha que passar pelo. E o Rio de Janeiro era a última, então eu tive que jogar que nem um maluco pra poder desbloquear o Rio de Janeiro nas missões, porque ele era a última. Uhum. Ela tinha Chicago, tinha a Havana, em Cuba, Las Vegas e o Rio de Janeiro. E, porra, cara, cada missão, uma atrás da outra, difícil pra caraca, cara. Acho que a dublagem, que... Flávio? Eu vou fumar um cigarro. Ah, o pessoal achava que brasileiro era espanhol, botava sotaque espanhol no negócio. Espanhol bonito. E se eu não me engano, eu acho que eu zerei, mas foi muito no sacrifício, cara. Que eu lembro que a última missão que você tinha que correr atrás do helicóptero. A última missão é fácil. A difícil é a penúltima. É a do helicóptero? Não, a última é do helicóptero. A penúltima que é o carinha que tu persegue lá, que tu tem 2 carrinhos pra escolher. Um que corre mais e um que é melhor de dirigir. Essa daí foi um inferno. Eu levei muito tempo pra conseguir passar. Passei. Porra, mas eu quase morri pra passar essa porra. Aí tu tinha aquele módulo pra você pilotar de zoeira, né? Uhum. E aí você podia escolher a cidade e pilotar. E tinha um módulo, não sei qual era o nome do módulo, que você já começava com a barra de crime cheia, que as polícias vinham pra cima de tu, que nem um maluco. Modo super, objetivo era você... um isso daí, aham. Uhum. No modo 1 tinha que era o super o carro super veloz, assim. Nossa, os carros batiam, voavam lá na... Era cheio de polícia, Aham, que você tinha. Aí eu voava em cima do prédio, já fiquei preso em cima do prédio. Nossa, era muito louco isso, cara. Cara. Mas eu falava, te dizia assim, eu curto muito mais o 1 pela nostalgia de ser o primeiro. Não, que o 2. Mas o 2 é melhor. Eu falei que eu joguei mais o 1, mas o 2 é por causa do Rio de Janeiro. Sim, aí pra mim marcou mais. Eu falei, caraca, eu botei o Rio de Janeiro. Sim. Sensacional. Mas o 1, pô, só aquela primeira missão do 1, de você ter que fazer as manobras pra poder entrar na gangue, porra, né? Sim, é, vou botar aqui a dublagem dos personagens em português. Eu acho que são americanos falando português, é muito engraçado, então daí vocês ouçam aí. Tá tudo numa boa aqui. Bom, vou fumar um cigarro. Eu não sei, hoje tá tudo na mesma. Mas, o Flávio, no 2... Não tem a coisa mais marcante que existe no Driver, pelo menos no 1, que é aquela carteira de motorista pra sair pro jogo. Lembra? As missões que você tinha que fazer, entre aspas, né? É, no 2 não tem, só tem no 1. É, tem que fazer andar slalom, tem que fazer cavalinho de pau. Você tem que fazer todas as manobras que você faz no jogo, lá dentro da garagem. O Edu só jogou o 2 porque não tem isso, porque no 1 ele não conseguiu tirar a carteira. Não, eu consegui. Mas o problema é que na época eu tinha que descobrir o que era slalom, o que era não sei o que. É, que era bravo. Porra, tá louco, né? Na época. Depois que eu fui descobrir que slalom era zigue-zague pelas pilastras, aí foi. Porra, demorou bastante também. Reverse 360, falei, nossa senhora, era muito legal. Aí Foi ser 360, 180, Deep Red. A gente vê posts no Facebook disso daí, né? É como eu tirava a carteira na minha infância. É muito legal. Cara, o Driver, morreu, né? Driver foi um precursor do GTA, só que apenas carro. Era muito legal, muito divertido, realmente. Uhum. E morreu a franquia. Eu acho que eles tentaram copiar muito o GTA e perderam a essência deles mesmo, né? É que acho que o GTA, na verdade, eu só joguei maior, dois, né, eu joguei um, o 2, um pouquinho do 3 e gostei e desisti da franquia. Eu joguei um, cara, que é o cara, acho que tá em coma, não sei. Ele fica entrando na mente de outras pessoas, de outros carros, você fica transferindo sua consciência de carro pra carro, sei lá, meio uma viagem. Eu 3 alguma coisa, eu acho, se não me engano. Enfim. São Francisco, né? Não? É, não sei. O básico era o 1 e o 2, que era só pega o carro e anda e faz a missão. Tá, era muito legal, era muito mais divertido. Muito, muito legal. Spider, jogou? Eu joguei o 1 bastante. Um eu gostava muito, eu e meu amigo Helder aí, jogamos bastante. Ele jogou bastante um, eu joguei também. Mas o 2 eu não sei, cara. O 2 já começou. Ele era legal, mas não era tanto quanto o 1. E o 3 eu não gostei nada, assim. É, mas o jogo 1 era muito bom, assim. Ele era bem inovador em vários aspectos, assim. Sim, nossa. Era muito divertido. Tinha várias possibilidades dentro do jogo, assim. Não, igual vocês falaram aí, né, ele lembrava muito GTA em certas formas, lembrava, mas ele tinha um estilo todo próprio de jogo, assim, e realmente era bem legal jogar, assim, era bem massa, um jogaço, assim. Mas, assim, Spider, ele lembrava GTA na essência, porque o jogo é completamente diferente, né, porque o GTA Isso, mas outra... é isso que eu quero dizer. Sim. Isso que eu quero dizer, a cara... Assim, porque não tem como tu comparar, mas... entendeu? Não tem. Não tem como comparar. Acho que quem faz isso, inclusive, tem bastante gente que eu já vi fazendo essa comparação, e eu sempre critico isso, porque eu concordo com você, a essência do jogo é totalmente diferente. É, porque o GTA não é um jogo de corrida, não é um jogo de carro, mesmo... Ele não se equipara ao Driver, porque o Driver é um jogo exclusivamente de carro. E o GTA, apesar de ter um nome, o roubo de carro, essas coisas assim, talvez o 3, mas dali em diante não é uma coisa exclusivamente de carro, entende? É, exato. Ele passou a ser um misto, né? É, exatamente. É uma história, né? É, pô. É isso que eu falei, que o Driver se perdeu quando ele quis se equiparar mais pro GTA e perdeu a essência dele. Exato, de perseguição de carro. É. Tinha que ter mantido o estilo 60 segundos. É. Porra, isso. Pois é. Seria bom. No 2 eu sempre tentei atropelar alguém, nunca consegui, os caras se escapavam na hora. É mesmo, né, cara? Sempre escapavam. Não sempre. Tem como, cara, exatamente. Não tem como. Não importa o que tu faça, tu não consegue atropelar ninguém. É incrível. Sempre tentei. É um jogo onde o cidadão é imune a atropelamentos. Sim. Acho que se você fizer assim... Eles atravessam a parede, mas não são atropelados. Acho que se você conseguisse matar alguém no jogo, explodia o videogame. Dava bug. A polícia aparecia na tua porta. A polícia não fez nada. Quando você fosse encostar no cidadão, aparecia a muralha de cristal ali, o carro batido nada. Nossa. E a pessoa ficava intacta, sabe? Então tá, acho que vamos encerrando por aqui, falamos dos nossos queridos joguinhos aí, que trouxeram tantas lembranças, cara, muita lembrança, muita coisa boa aqui, tirando o jogo do Edu, como sempre, quase sempre, ou particularmente. Posso fazer uma menção honrosa? Posso fazer? Tô chorando, reclamando, agora também não vou deixar eu falar mais nada, porque amanhã nós vamos ver todo mundo. Flávio, tem que fazer uma menção honrosa pra se redimir aqui, é o Edu. Edu, faz uma menção honrosa aí, Edu, pra gente encerrar. Cara, então eu vou deixar de menção honrosa um jogo que eu acho que passa na lista de todo mundo, Crazy Taxi. Ready, go! Too late. porque, né, cara? Jogo é um jogo, cara. Com a música do Offspring. Isso aí, Flávio, a música do Offspring. Isso aí, Flávio. Você escolhe um piloto. Isso aí, Flávio Spider. Tamo aí, Flávio. Olá a todos. Joguei. Ele não ouviu, ele ouviu ainda, não, Flávio. Ele não ouviu ainda. Não ouviu ainda? Nossa. Ô, Edu, eu joguei muito 2 no Dreamcast, viu? Sensacional. E tem pra celular, sim, viu? Cara, tem pra celular. Foi onde eu joguei também. Você podia escolher o motorista, aí você podia escolher a trilha sonora e, cara, ó, pegar passageiro, entregar passageiro, pegar passageiro, entregar passageiro. Cara, o jogo é muito legal, velho. Fora que quanto mais... Tinha uns motoristas, quanto mais doido você dirigisse, mais pontuação você fazia. Tinha outros que você tinha que dirigir mais certinho pra você fazer mais pontos. Era bem legal, cara. É, bem legal. Então tá, então vamos encerrando por aqui. Tá na hora das nossas despedidas e considerações finais, Eduardo! Cara, não é porque tem carro que necessariamente tem que ter corrida. Tá aí ótimos exemplos de games que tem carros e que não são corridas e que não são jogos do Batman que você joga com um carro. Então tem outras opções aí. Vale a pena sair do nem gênero. Nem tudo é GTA, né, Edu? Tudo é GTA, é, ué. Nem tudo é GTA, apesar do GTA ser um dos primeiros com esse estilo, né? Porque as pessoas acham que GTA surgiu no 3, né? Mas o 2 e o 1 era muito mais joguinho assim de carrinho do que propriamente o que é hoje em dia. E diga-se passagem, o 2 e o 1 são bons também. Eu prefiro o 1 e o 2 do que os novos. Quando eu joguei só o 1 e o 2. É, depois desses não, 3D aí. Eu não prefiro nenhum, prefiro Red Dead Redemption. Oh, ah, não. O cavalinho é muito lento. Nada, é só apertar o botão. Que sabe que tem Fresh Travel, né? Cara, nem cheguei a fazer isso, não. Na hora que eu vi a lentidão do jogo, já cansei de jogar. Sabe o jogo que tá perdendo, né? Deus do céu. Segue. É. Depois da manhã, sai o 2, inclusive, né? Amanhã. Flávio! É, ótimos jogos que não são de corrida e vou deixar um pro pessoal jogar, o poderosíssimo Pickup Express da Google Games. É, pelo amor de Deus! Aproveita que tem uma rua aí e se jogue na rua. Jogaço, podem jogar, gente. Jogaço. Jogo do Gugu. Você comprava no posto de gasolina essa praga, hein? Isso é 3 por 1 real, literalmente. Sacou do mãe, depois disso, fala, não vai, nunca mais vai jogar videogame por causa disso, entendeu? Caraca, até o jogo do Edu é melhor que isso aí, cara. Caraca, melhor mesmo. Falou, galera. Fernando! Então, Léo, mais uma vez aí, obrigado aí pela gravação aí do cast. E recomendo o Crazy Taxi aí pra galera, que é um joguinho legal. Ou o Vigilante, ou o Twist Metal aí, que são 3 ótimos jogos aí que falamos aí. E nos vemos na próxima gravação. Certo, e já tá falando como integrante aí, o Flávio. Já tá cavando já pra próxima gravação, tá vendo? Porra, isso é auto-injaça, né, cara? Nós jogamos verde, nem né? Nem o Flávio sabe se vai vir na próxima gravação, o cara já tem que estar na próxima gravação. Cara, o Team Blue mesmo falou, nem o Team Blue sabe se ele vai estar na próxima gravação. Imagina vocês. Ele fica aí divulgando fake news aí no MachineCast agora. Vê se pode uma coisa dessa. Bem isso. A gente joga verde, vai que dá certo. É, Spider! Pode fazer menção honrosa aí? Também? Faz aí, Spider. Ah, eu vou falar do jogo aí que ninguém falou, que a gente só comentou por cima, que é o Carmageddon, né? Porra! Outro. É, pode crer. Esse aí tava na lista também, mas até achei que as pessoas fossem falar aí, mas não falaram. Mas é proibido, né, Spider? Por isso que a gente não falou. Cara, na verdade. É proibido, por isso que a gente não falou. É verdade. Ele é um jogo proibido no Brasil. Carmageddon aí, cara. Jogaço aí pra jogar. Então. Enfim, eu confesso que fique claro que não estamos incentivando nenhum tipo de crime. Depende, não, a partir de segunda-feira vai poder jogar. É verdade. O 38 na cintura ainda. O tanto que você esteja em casa. É. Sim. Enfim, mas eu confesso que eu achei que essa pauta não ia render muito, honestamente. Mas eu acho que a gente escolheu tanto jogo bom aí pra falar que com certeza ficou um ótimo cast, então... Espero que a galera só observo vocês com esses joguinhos 3 por 1 real aí. Chupa aí, amigo Nilson. Não conseguiu conectar, hein? Pena não, mesmo. Ele não conseguiu conectar, não. Ele entrou e não quis gravar, porque disse que não gosta de jogos desse tipo. Mas, pelo amor de Deus, hein? Olha aí. Tá e bom, né? E o Aleixo aí pedindo vaga pra passar, olha só. Só com a panelinha no ombro, esperando a vaga. Só esperando a vaga. Só esperando o Nilson sair do cast pra entrar no lugar dele. Então tá. Você tá doido? É. Então tá, muito obrigado pessoal por terem comparecido essa noite pra gravar e espero que vocês ouvintes tenham gostado. Vamos aqui encerrando e eu gostaria de perguntar aí pro Spider. Spider, será, Spider, que vai ter piadinha depois do Hot Topic? Sabe, graças ao Flávio, aí eu vou usar a referência do Flávio, sabe quando você entra numa loja e realmente compra o Pickup Express? É assim, assim que estou me sentindo no momento. Caraca, tu tá com o tanque cheio, nem vai abastecer, tu vai lá só pra comprar. Imagine, tinha gente que fazia isso, cara, que é de chorar, é assim que eu me sinto no momento, com tristeza. Teve campeonato disso, cara. Né, cara, tu quer acabar com o Spider. A gente acabou alegre, tudo, tu quer acabar com o resto de ânimo que sobrou do Spider, mas falando, nossa, achei que não ia render, meu foi bem Deus legal, céu. Aí tu vai falar disso aí pra acabar com o Spider. É um momento ótimo pra jogar Carmageddon, esse. Na vida avisa real, pra não ir pra rua. Fazendo streaming. Fica a dica, quem quiser fazer o Natal do Spider ser o Natal mais feliz, pode mandar pra ele uma cópia de Pickup Express do Gugu. Caraca, não presente, façam não. Isso porque vai o endereço do remetente, então já viu, né? Vai ao vivo. Tchau, pessoal, até a próxima viagem no tempo. Piada velha do Machine. Dois amigos conversavam sobre as maravilhas do Oriente. Um deles diz: quando completei 25 anos, quando completei 25 anos de casado, levei minha mulher ao Japão. Aí o amigo disse assim: não diga! O que você pensa fazer quando completar 50? Vou lá pra buscá-la. Nossa senhora. Caramba. O garoto chegou chorando em casa. Mãe, me chamaram de cabeçudo, mãe, me chamaram de cabeçudo. Aí, meu filho, isso aí, essas crianças não sabem o que fazer, você não é cabeçudo nada, meu filho. Agora vai lá no mercado pra sua mãe, compra uma caixa de leite, compra batata, compra refrigerante, compra pão. Mas mãe, aonde que eu vou levar isso tudo? Ela, no seu boné, meu filho. Nossa. Tá ficando depressivo isso aqui, hein? Ontem eu ouvi uma horrível, Tim Blue. Era. Qual que é a fruta preferida do gaúcho? Fruta preferida do gaúcho? Não sei. É a banana. Porra, pensei que fosse o abacate. Pior ainda. Por que que o gaúcho foi na igreja? Abacate. Por que que o gaúcho foi na igreja? Pra se batizar? Ele foi no batizado. Qual que é o bolo que o gaúcho mais gosta, Timur? O bolo que o gaúcho mais gosta? Não sei. É o fubá. Edu, conta uma piada, Edu. Cara, tava um camarada andando na rua com um Porsche. Com quem? Com Porsche? Com um Porsche. Porsche. Ah. O carro dele, um Porsche. Ele tá andando tranquilo na rodovia. De repente ele vê que tem um Fusquinha chegando e emparelhando com ele ali. O cara fica meio indignado e fala: porra, não vou deixar um Fusca me passar, pelo amor de Deus, tô com um Porsche, né? O cara vai, acelera mais um pouco. Dali a pouquinho tá o Fusca chegando ali de novo. O cara fala: puta que pariu, velho, acelera mais um cadinho. E Fusca vai chegando perto do cara. O cara ali no câmbio automático dele tudo, e o cara já pega e fala: cara tá querendo, não é possível, esse cara tá querendo tirar, eu vou fazer esse cara ia comer poeira e mete o pé no acelerador e tá indo. Aí o Fusca vai indo assim, vai aproximando um pouquinho e passa do cara. O cara fica indignadíssimo e fala, ó, agora é tudo ou nada. Vou jogar tudo que o carro pode fazer, porque esse filho da mãe não pode ficar na minha frente, não. Ele vai acelerando, acelerando, acelerando, emparelha com o Fusquinha, já vira pro cara assim. Aí, malandro, quero ver seu carro aguentar agora. Aí ele só vira assim, tranquilo, vou pôr a segunda. E tu ainda safado, ainda contou piada de acordo com o tema do cast, olha só. Olha só. Caraca. Escapou aí, do cast, caramba. O cara, né? O cara era bem sucedido e tal, tinha um carrão, né? Aí ele estacionou o carro dele assim na rua. Tá contando o Spider. Agora é o Spider, né? Agora é o Spider. Oi? É o Spider, uma piada. Spider, um cara bem sucedido, carrão. Tá. Aí, quando ele abriu a porta do carro pra ele poder sair, cara, veio um caminhão com tudo, levou porta, levou braço, levou tudo. Ele desmaiou, acordou no hospital, né? Aí, quando ele acordou no hospital, ele olhou assim, tava sem braço. Ele, caraca, não serve essa vida pra mim, eu vou me matar. Aí ele pega, vai andando assim, perto de uma ponte. Quando ele tá pensando em se matar, assim, ele olha pro lado, tem um cara sem os dois braços, sem as duas pernas, pulando assim. Fica tá pulando, cara, sem dois braços, sem duas pernas, pulando, pulando, pulando. Joseph Klinger? É, aí ele olhou assim. Cara, pô, eu tava pensando em me matar, entendeu? Porque sem braço, eu não tava conseguindo imaginar uma vida, mas vendo você pulando de alegria assim, eu mudei de ideia. Ele, cara, não tô pulando de alegria não, cara. Tem meia hora que eu tô querendo coçar o cu e não consigo. Que humor negro pesado da porra. Caraca, eu vou pro inferno. Você vai ter um inferno. Eu fui enterrado que disse. Eu vou editar a minha risada. Eu vou tirar. Muito errado rir disso, velho. Cara, já que o Edu deu uma piada com tema de carro aí, um cara tava no trânsito, numa autoestrada, mas aquelas que tu pode andar a velocidade que tu quiser, sabe? Mas ele tava indo de boa. Daqui a pouco passa um cara de bicicleta por ele, assim. E aí, na passada, o cara olhou pro carro e falou assim, como é que é? E passou por ele, né? Mas foi lá longe, assim, né? Aí o cara, não é possível, o cara de bicicleta vai passar por mim. Ele pegou, acelerou e passou o cara de bicicleta. O cara ficou pequenininho atrás. Aí deu uma relaxada, daqui a pouco o cara passou do lado dele. Como é que é? E o cara falou, não é possível um troço desse, o cara de bicicleta. Ele engatou, passou pelo cara da bicicleta, né? Aí, menos de um minuto, o cara, como é que é? Passou. Aí, só que lá na frente tinha uma curva. E como o cara tava muito rápido, o cara foi reto, bateu, se quebrou, papelou todo. Aí o cara desceu do carro, olhou, chegou assim, bem pertinho do cara de bicicleta, assim, falou assim pra ele, como é que é o quê, cara? Aí o cara olhou assim pra ele, como é que para essa bicicleta? Caraca. Vou contar mais uma, então, pá. Tem duas, mas eu vou contar essa aqui. Se der tempo, eu conto mais uma. Tá, o casalzinho de velhinho, né? Tava ouvindo rádio e tal. Aí chegou o curandeiro, um pastor, falando na rádio assim, eu vou curar qualquer doença que você tiver. É só você colocar sua mão no rádio e a mão aonde tá enfermo que eu vou curar qualquer doença é hoje. Aí foi os velhinhos todos andando devagarinho até o rádio, andando. Aí a velhinha foi, botou a mão no rádio, botou a mão na cabeça, porque ela sentia muita enxaqueca e tal. Aí o velhinho foi, colocou a mão no rádio e botou a mão no pinto, no pau. Aí a velhinha olhou pra ele, ô, meu filho, não sei se você ouviu, mas ele vai curar a doença, não vai ressuscitar morto, não. Caraca, porra. O cara entrou no táxi, né? Entrou no táxi, aí tá andando, de repente o taxista olhou assim pro lado, cutucou ele, falou, caraca ali, cara, que mulher maravilhosa, olha só, cara. Aí o cara, feia. Ele, que feia, cara, tu tá maluco? Tu tá vendo não, cara? Olha que monumento, que loura sensacional. Ele, feia. Que feia, cara, tu tá cego, cara, tu não pode... Cara, é bonito, ele, feia. Aí ele, não, cara, de repente, pá, bateu. Aí o cara, eu falei pra você feiar, você não feiou? Meu Deus. Tinha um cara andando de carro, bem no interior, no interiorzão mesmo, que ele tinha ido numa fazenda lá, resolver uns negócios, e ele tava voltando, né, vocês sabem, aquela trilha que, até chegar na, realmente na cidade, é uma rua de chão, mato dos dois lados, e de vez em quando tinha um clarão, uma clareira, por causa que tinha a entrada pra fazenda. E de repente, no meio daquele breu todo, aquela escuridão, o carro dele pifou. Pifou e não ligava de jeito nenhum. Não ligava. Aí, ele parou, abriu o carro, ainda bem que ele tinha ele abriu o carro e ele só tava com a luz do farol pra frente, não tinha nenhum outro tipo de iluminação, então ele não tinha como ver nada, era uma pura escuridão. Aí ele mexeu, daqui a pouco ele ouve uma voz assim: eu acho que é o distribuidor, hein? Parou, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu nada. E aí baixou, já com as pernas meio mole, né? Continuou mexendo no carro. Aí daqui a pouco ele ouve assim: eu acho que é o distribuidor. Aí ele já ficou meio assustado, porque agora ele tinha certeza que alguém realmente tinha falado. Olhou, não viu nada, olhou para um lado, não viu nada. Um lado era só mato, no outro tinha uma porteira assim grande de uma fazenda. Aí ele baixou a cabeça mais uma vez, mas já tava todo cagado, né? Já não tava se aguentando mais de medo, né? E aí, quando ele olha meio de ladinho, assim, ele vê que um cavalo tá na beira do portão, assim, da fazenda. Ele olha pro cavalo, é um cavalo branco, mas todinho branco, branco, branco, branco. Aí o cavalo olha pra ele e diz assim: cara, eu tenho quase certeza que é o teu distribuidor o problema. Aí ele tomou um susto, mas... No susto, ele, como ele já tinha certeza do que tinha acontecido, ele foi ali, olhou o distribuidor do carro, né, mexeu ali, bateu partida, o carro ligou e ele cascou o pé. Mas ele nunca correu tanto na vida dele. No primeiro lugar, tinha um bar, um boteco, ele parou. Parou o carro ali, entrou, tinha algumas pessoas ali, coitado, ele chegou no barman, pediu uma cerveja e falou pro cara, ele botou os dois braços assim, duas mãos na cara assim, e falou pro cara: olha, se eu te falar o que me aconteceu, tu não vai acreditar. Aí o barman disse assim: o que que houve, cara? Aí ele contou a história pro barman, o barman botou a mão assim na cabeça, assim, barman, as duas mãos, botou a mão na cabeça, assim, apavorado, né? E falou assim: cara, ainda bem que não era o cavalo preto. Aí o cara se apavorou, aí o cara ficou apavorado, chegou a ficar branco, assim, de medo, e perguntou: por que, cara? Porque o preto não sabe nada de mecânica. Nossa. O velho chegou no médico e falou assim: doutor, todo dia eu faço xixi às 7 e faço cocô às 8 da manhã, certo? Eu tô com esse problema todo dia, 7 xixi, 8 cocô. Aí o médico: não, cara, isso não é problema não, cara. Isso aí tá dizendo que teu organismo tá funcionando que nem um relógio. Não tem problema nenhum. Ele: tem sim, eu só acordo às 9. Ai, ai, ai, muito bom, muito bom. Boa, eu sou boa. Off Topic. Eu vou te dizer o seguinte: se semana que vem tu me chegar 5 horas antes da gravação e dizer: ah, eu não sei nenhum jogo, não sei o que, não sei o que, tu não vai gravar. Tá ok. Tá avisado. Tá ok. Aí, procurando piadinha, fica postando coisa aí pra convencer as pessoas a votar no Bolsonaro e não cuida da pauta. É eu que tô postando coisa, porra. Menos tretas, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, acaba logo essa eleição. Que tá chega foda. Chega de treta, meu Deus do céu. Nossa, cara, já tá insuportável. Tá insuportável, cara. Muita mais. Ainda bem que tá. Se tivesse mais um mês de eleição, eu votava nulo. Se tivesse mais um mês de eleição, eu pedia pra ser deportado. Eu nem ia votar se tivesse mais um mês. É melhor ser votado. Cara, a única saída do Brasil é o aeroporto. Já falo, tô falando isso há uma porrada de tempo. Nada, cara. Tem o porto também. Uhum. Eu não sei se vocês viram. Eu não sei se vocês viram. Assim que ficou desenhado como seria o segundo turno, que ia ser o Bolsonaro e o Haddad, várias pessoas foram lá no perfil do Temer e começaram assim: não, lembra aquilo que a gente falou? Não, esquece, esquece! Fica Temer. Não, ah, uma malinha, quem nunca pegou uma malinha? Não quer dizer nada. Porra, né? Mas por que, qual que foi a ideia de repente o pessoal começar a defender o Temer? Ah, é zoeira, é ironia, cara. Quer dizer que estão, não tem ninguém pra votar, é isso? Ah, tá, entendi. É o pessoal que não gosta nem do Bolsonaro e nem do PT. Nem do Bolsonaro, nem da Haddad. É? É, nem do PT. Entendi, que eu vi o pessoal comentando isso mesmo, fazendo essa zoeira e tal, mas eu nem sei, não entendi de onde que tinha surgido a qual que era a intenção da zoeira, saca? Ó, mandei mensagem pro Neus, bora, e o Neus me assim, bora o quê, doido? Caralho. Tá nem sabendo. Que merda, hein? Depois o estagiário que é incompetente, porra. Tá sabendo de nada. Ou tá lá escrito lá, 25 do 10 às 20 horas. O outro, tá chegando cedo, o outro perguntando pra mim aqui, porra. É. Um negocinho. E aí, Neils? Não, tu fala, cara, que só grava games, aí quando tem pauta de games você não quer gravar. Pô, muito específico isso aí, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui, cara. Puta que pariu. Ai, meu Deus. Ai. Fala de mim agora, o T-Blue. Né? Que 5 horas atrás eu tava te perguntando. Ainda hoje alguém perguntou pra mim assim: e tu já não pensou em acabar com o podcast? Eu falei, cara... Não, várias vezes. Acabei de somar mais uma. Jogos de carro, beleza. Que não são de corrida. Sim. Puta que pariu, o carro vai andar pro céu, velho? Tem vários. Tem dezenas de jogos. Nem todo jogo com carro é de corrida, velho. É, tem dezenas. Porra, tem eu botei acho que 8. Eu não lembro desse não, mano. Porra. Na hora que a gente começa a falar, A maioria dos jogos que eu joguei é de corrida, cara. Jogo de carro é de corrida. Tu tem certeza que tu não tem nenhum? Cara... Tá tenso, mano. Na moral. Vou te dar um exemplo no privado aí, Neilson. Não faz isso, não. Não faz. Mas não adianta tu dar um exemplo. Se ele só sabe esse, ferrou. Não, mas eu dar um exemplo, ele vai. Ah, entendi. Pode ser. Tem mais. Aí ele vai atrás dos outros aí. Não, não. Aí ele pode ir atrás do meu. Não, esse negócio de ir atrás do seu, não tô podendo. Não, religião não permite, não, né? Não. Só até domingo, viu? Depois não pode mais. Por exemplo, eu sei que existe esse tipo de jogo de carro que você não dá volta, você faz missões e tal, mas... Não é, não gosto, entendeu? Ah, então por que tu não falou lá no grupo que tu não iria gravar? Daí a gente tinha conseguido outras pessoas pra gravar, cara. Mas, pô, agora já é tarde, né? Sim, pois é, mas aí... Agora é tarde. Pra não acontecer de novo. Então, beleza? Sempre que tu não for gravar, independente se é por causa do tema ou tu sabe alguma coisa, avisa antes pra gente poder se organizar. Beleza. 4 anos de cast, o cara... Porra, aí Flávio, ó. 20 anos de curso. 20 anos de curso. É. Uma hora dessa tá sem bandoleira, como é que pode? Vai enfiar o tema onde? No cu? Não vai. Tropa de elite. Muito engraçado. Bandoleira. O Aleixo tá lá enchendo o saco lá que quer fazer parte do cast. Eu digo pra ele, não. Só com a flanelinha no ombro, só guardando a vaga só. O que vocês acharam do último cast? Vocês ouviram, né? O último, né? Da eleição. É, foda, foi foda. Mano, você é louco. Ri demais aquele cast, tá maluco. Só é tu que não vê. Puta merda. Não ouve. Ainda não ouvi mesmo, não, Kelly. Cara, que tal? Cara, ainda tu não ouviu o incluir o player de áudio do meu telefone, tô sem espaço pra colocar. Tu já ouviu falar em streaming? Hã? Já ouviu falar em streaming? Mas onde que tem pra ouvir por streaming? Você mandou o arquivo MP3? No site? Não, mas não. Velho, saiu, o episódio ainda não saiu. Mas tu não ouviu nem os antigos? O que tem que não saiu? Aí tá, não tem como. Mas como é que eu vi um vídeo que nem saiu ainda? Você mandou só o arquivo. E os que já saiu, tu já ouviu então todos? Não, todos não. Então, porra, é isso que eu tô falando. Tu não ouve nem os que já estão lá, caralho. Tipo, falar isso, tem que ouvir todos, porque ele é o editor e ele ouve todos, né? Quero ver. Eu ouço todos depois de editado. Eu baixo em cada agregador e ouço de novo. Sim. Mas eu concordo com o Tim Blue, porque a gente tá na produção, ele tá na edição. Se a gente não ouve, a gente não tá acompanhando o que, é que ele tá fazendo também, saca? Vai saber se ele tá sacaneando com alguém ou não. Se ele tá vai saber, né, Flávio? Vai saber, né, Fernando? Que ficado. Né, Fernando? Vai saber, né? Jamais. Então, nunca faríamos isso. Nunca. Já sacaneia antes da gravação, não. Então imagina depois. Nunca faríamos isso, jamais. É, mas tem a sua índole não permite. Porra, mas eu voto pra ficar a arte do Curupira. A arte do Curupira na minha bunda. Nossa. Nossa. Zen, isso que é isso? Guitarra. Antes da gente ir, eu sei porque que você escolheu esse tópico, hein? Esse tema pro cast. Por quê? Diga se eu estiver errado. Mas isso tem tudo a ver por causa do Rocket League. Por que teria a ver com Rocket League? Não entendi. Não sei, porque você gosta do Rocket League, tem carros e tudo mais, e daí você quer mais jogos. Nem pensei no Rocket League, não. Mas é uma. Mas é uma boa, porque eu lembrei de pra falar dele agora no começo do cast. Não, pai, não dá pra falar dele, ele não é antigo. Mas no começo pode, porque é os jogos de carrinho que a gente tem jogado atualmente, lembra? De atual, beleza. Sim, pois é. Enfim, achei que era por causa disso. Não, pior, nem lembrava do Rocket League, nem lembrava, sinceramente. Mas enfim, o Edu, só pra deixar esclarecer uma coisa assim, infrações de trânsito não são crimes, viu? Salvo algumas situações que tu atropela e mata bêbado, alguma coisa assim, aí... Tá? Tipo, se tu tomar uma multa dirigindo com o celular na mão, não é crime, é só uma infração de trânsito. É só infração de trânsito, né? Crime, não? Não. Por isso que não passou no psicotécnico. É, exatamente. É que tem casos. Mas aí seria legislação, seu mané, não psicotécnico. Tem casos que são crime de trânsito, mas aí depende da... Tipo assim, a infração é primeiro e daí dependendo do tipo de infração, aí sim ela se torna um crime. Né? É, tipo, tu dirigiu bêbado, atropelou uma pessoa, matou, essas coisas assim. Primeiro é uma infração de trânsito, depois é um crime de trânsito. Mas, tipo, você dirigir bêbado é infração. Você dirigiu bêbado e matou, aí já é crime. É um crime de atropelou trânsito, tal, é crime de... É. A única coisa, assim, se você não acontecer nada com terceiros, você só perde a carteira, a licença de... Mas tu não vai preso. Só perde a licença. Muito brando isso, né, cara? Eu acho que tinha que ser um pouco mais severo. Também acho. O quê? Eu acho que tinha que cortar a mão do cara. Aí o cara arruma um jeito de dirigir com o pé, cara. O cara é. É, pior que é. É bem isso mesmo. Eu. Enfim, bora. E o Edu voltou de novo aí, que ele tinha caído. Tinha caído, Edu? Ele tá caindo e voltando, cara. Edu, você tá aí ou já caiu? Voltei. Voltou, ó, viu? Ele tá caindo. É a internet ou é o computador isso, Edu? Não, é o computador que tá desligando sozinho. Ele reinicia sozinho. Tá esquentando, talvez? Não sei, cara. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz da hora que ele parou de ficar reiniciando. Vamos ver se agora ele vai ficar. Já vendo. Caralho, até aproveitar aí pra ficar a nota. Pessoinha que tá nos ouvindo, peço perdão, mas computador não tá ajudando muito, então toda hora eu tô caindo. Se por acaso der uma sumida, é por causa disso. Não é intencional. Tá beleza, Edu. Pelo menos você chegou no horário. Eu nem isso. Então... Aí, viu? Falei, cara. Eu tava com medo de arriscar. Spider, antes de tu entrar, eu falei pra eles que eu tava conversando com uma pessoa hoje. Ela disse assim pra mim: cara, tu tá... 4 anos vocês estão gravando. Tu nunca pensou em terminar o podcast? E aí eu disse assim: várias vezes. E só hoje eu já quis terminar 3 vezes. Você vê, né? É por aí, eu te entendo, né, cara? Ai, Jesus. Lembra daquele filme, eu não sei se você assistiu o filme, é aquele que o Adam Sandler fez, que ele vai preso, é, que aí cria o time de futebol americano, aquele Máquina do Mal. Ai, como é o nome daquele filme? Eu não lembro o nome desse filme. É o... Golpe Baixo. Golpe Baixo, exatamente. E aí tem um cara, um velhinho lá que tá preso desde sempre lá na cadeia, ele é bem velhinho. Aí ele, o Adam Sandler, tá louco pra fazer uma merda, aí ele chega pro velhinho assim e fala: fulano, quando você bateu no diretor do presídio, porque foi assim que ele ficou ali pra sempre, né? Valeu a pena? Aí o cara vem assim: valeu a pena cada dia da minha vida. E aí eu lembro disso porque eu quis responder pro cara, eu penso nisso cada dia da minha vida. Ai, ai, ai. Enfim. E com essa deixa, eu vou embora. Um abraço pra vocês e até a próxima gravação. Falou, galera. Falou, espalha. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.